Salve, coelhada! Decadentes 175, Tombense 1, América 2, para falar da vitória de ontem à noite sobre o time do empresário, aquele time que tem a marca do empresário maior do que o seu escudo na camisa, time que tentou emular a Croácia, mas não tinha o Modric, time que tá com aquele senhor Ricardo Drubsky, aquele que perdeu pro Paraná, pois é, aquele mesmo. Então, tá lá dirigindo a equipe, achou que ia ganhar em casa, chegou cheio de onda, fazendo o primeiro gol, mas tomou a virada, uma virada linda do Coelhão, com dois golaços que nós vamos discutir aqui hoje. Comigo estão o Alisson Fernandes. Tô de volta nessa bagaça, nessa bodega, e de volta com vitória. A América tá voando nesse início de campeonato mineiro, hein? Olha aí. Marcão, desse boa noite. Boa noite, pessoal. Feliz. Ganhamos da Croácia e 4 dias sóbrio. Muito feliz. Olha aí, hein? Virou, de repente virou uma reunião do ar. Meu nome é Marcos. Nosso recorde é 4 dias, né, Marcão? Eu gostaria de dividir isso com vocês, com os nossos ouvintes. Muito bem. E aqui na casa, pela primeira vez, seu Júnior Quemil, direto de Divinópolis. Ele que é lá do podcast Dois Tempos, do grupo Gabiroba, é isso? Explica pra nós, Júlio, dá seu boa noite, explica o que é isso. É isso mesmo, boa noite, coelhada, boa noite, campanha, o Decadentes. Primeiro, obrigado, ô Henrique, por insistir, né? Você já tinha me convidado no ano passado, pelo menos umas 3 vezes, só que nunca estava dando certo, mas você ganhou pela insistência. Então, estamos aqui para comentar o que foi a vitória de ontem do América. É isso aí. Você é de Divinópolis e torce para o América. Me explica como é que isso aconteceu. Cara, é uma história, porque eu comecei a acompanhar o América mesmo, foi quando ele caiu para o módulo 2, né? Tem muita gente que gosta dessa essa memória, mas essa lembrança, mas eu acho que faz parte também da história. Tem que apoiar os times, principalmente nas derrotas, porque nas vitórias é fácil demais. Bom, e aí eu achei muito interessante, por exemplo, me chamava muito, até comentando mais cedo com o pessoal antes de começar o podcast, que eu acompanhei o América muito por conta do Euler, cara. O Euler já tinha passado pelo América, já estava quase encerrando a carreira, e eu lembro que o cara tirava dinheiro do próprio bolso para incentivar a torcida a não desanimar do time, né? Eu acho isso uma história muito bacana, e foi a partir daí que me chamou a atenção o América. Muito bem. E o Dois Tempos? Fala pra gente do Dois Tempos lá. Ouvi o programa de ontem, que acho que lançou hoje, na verdade, né? Foi. Falando de Guarani e Caldense. O programa ficou muito bacana, bicho. Os caras gravaram direto da arquibancada. Claro que não gravaram o jogo inteiro pra fazer um podcast de 2 horas, que ia ser um pé no saco. Mas comentaram no comecinho do programa, depois deram uma pausa, voltaram a comentar alguma coisa. Não é um programa que fala só do Guarani de Divinópolis. É claro que, estando em Divinópolis, ali na grande Matheus Leme, vai ser um assunto importante, o time do Guarani. Região metropolitana de Matheus. Região metropolitana, exatamente. É claro que o Guarani vai ser assunto, já que é o time da casa, mas vocês falam muito mais que só o Guarani, não é isso? É isso mesmo. O projeto Dois Tempos, ele começou dentro da faculdade, cara. Nós somos estudantes de jornalismo, nós temos um grupo acadêmico que a gente intitulou de Grupo Gabiroba, e aí o nosso primeiro justamente um podcast, né, nessas novas mídias, se interessou pelo podcast, e como todos nós gostamos muito de futebol, a gente fez um esportivo, mas basear aqueles programas antigos que tinha na ESPN, falando muito de esporte, mas também falando muito de cultura. Daí surgiu o Dois Tempos. Aí a gente fala um pouquinho de tudo, entendeu? E aí não só do Guarani, claro, acho que a gente faz alguns programas especiais, principalmente dentro do que a gente propõe aqui na cidade, é descobrir o time da cidade e buscar, digamos, mais visibilidade pro Guarani. Tá certíssimo. A gente começou o Decadentes para dar mais visibilidade para a América também. O programa de ontem ficou bacana demais, bicho. Ficou muito legal, me diverti a rodo. Assim, foi muito bacana mesmo. No final, teve ainda a provocaçãozinha, né? Já que a última rodada da primeira fase é América e Guarani, né? O João Luiz. Foi o João Luiz. O João Luiz se convidou. Convidou para participar do Decadente sobre o jogo. Tá aceito o convite, viu, João? Você vem para cá para falar do América e Guarani depois, com certeza. Ah, vai ser legal. Na última vai rodada, ser legal. Certamente vai ser um nós vamos recebê-lo legal. Aqui. Vai ser um crossfit. Vai ser um crossfit legal de fazer. Muito bem. Bom, adentrando o programa, momento para as rapidinhas históricas, Alisson Fernandes. O que, é que nós temos aí? Tem sim. Sexta vai aqui hoje, mas deixou aqui um recado para a gente dar sobre as rapidinhas históricas. No dia 30 de janeiro de 1974, então fez aniversário ontem, né? Para os bons de matemática aí, fez quanto tempo de aniversário? 74, Henrique, vou te dar um tempo aí para perder. A América venceu. Já vi que não rolou. Vou seguir aqui para não dar buraco. 45. A América venceu o Corinthians. 45 anos, então. O América venceu o Corinthians por 1-0. Jogo aqui em Belo Horizonte, no Mineirão. Tivemos um público de 7.500 pagantes. Achei isso interessante, porque um público no Mineirão, de um jogo do América com 7.500 pagantes. Achei legal. É uma renda de 59.117 cruzeiros. Foi pelo Campeonato Brasileiro e o Arnaldo César Coelho. Ele que foi comentarista de arbitragem agora na Globo durante muitos anos, né? E se aposentou esse ano. Ele que apitou o jogo América e Corinthians lá em 1974. O América foi a campo com Neneca, Luiz Carlos, o Neneca antigo, né? Luiz Carlos, sim. Vander, Luiz Alberto e Cláudio, Pedro Omar e Juca Show, Eli Mendes, Cândido, Spencer e Edson. Depois entrou o Dirceu, o técnico era o... Então aí dá para ver alguns jogadores bem marcantes da história do América, né? Pedro Omar, Juca Show e outros aí. O Corinthians teve Armando, Zé Maria, Wagner, Almir e Vladimir, Tião e Adãozinho, Paulo Borges, depois Nelson Lopes, Vaguinho, Lance e Marco Antônio. O gol foi de Cândido aos 59 minutos, então já na segunda etapa. Esse aí fica sendo o registro histórico de hoje. 74 foi o ano em que o Corinthians acabou com aquele jejum, não foi não? Não, do Paulo, o jejum, se não me engano, foi 78 ou 77? 78. Acho que foi 78. 78, tem razão. Achei que era 4 e 8, você tem razão. Então tá aí. Quem marcou o gol do América, Wallace? Você comentou? Perdi esse informação. Cândido. Cândido, muito bem. Cândido. Um gol com muita candura. muito bem. Doeu, é. Engraçado esse Neneca. Será que ele é parente do outro, do mais recente? Eu acho que o outro é homenagem a ele, não? Ah, é homenagem. Eu acho que é. Tem uma história dessa aí. Foi. Por onde andará? Ainda bem, né? Ainda bem, imagina se fosse o mesmo. 57 anos jogando no América. Aí era demais. Ele estaria muito hoje bem. Com 84 anos. O Alisson Fernandes, temos o um resumo do tombo que a Tom Benson levou em tombos? Nossa, ia ter. Eu achei que esse trocadilho ia demorar um pouco mais, sabe? Mas já saiu, não, então. Claro que não, Vamos fazer um resumo rapidão aqui. Porque já temos 12 minutos de programa. O América foi para disputar na quarta rodada do Campeonato Mineiro e conseguiu sair com a liderança. Mais uma vitória. O América jogou bem, a gente vai falar sobre isso aqui. Não foi uma partida exuberante, mas conseguiu uma boa vitória contra um adversário mais competitivo do que os primeiros adversários desse Campeonato Mineiro. Os gols foram, no primeiro tempo, a Tombense saiu na frente, gol de Cássio Ortega, numa jogada bonita deles, mas uma falha para mim de marcação do América. O América deixou um contra-ataque ali muito aberto para eles, entraram tocando, tiveram seus méritos, mas vamos falar aqui na marcação frouxa do América nesse lance. E aí ainda no primeiro tempo, O América empatou aos 43 minutos antes de ir para o intervalo com o Júnior Viçosa num golaço, num baita gol, um gol ali que a gente pode falar que é um voleio, né? Quase uma meia bicicleta, já dentro da pequena área. Um lançamento do Mateuzinho, bem legal, né? Mateuzinho teve uma visão de jogo, mandou por cima, uma bola cavadinha e o Júnior Viçosa conseguiu mandar para o gol. Aí o América veio para o segundo tempo. Para mim, o América voltou melhor, o América voltou mordendo mais, voltou marcando um pouco mais em cima, tendo jogadas mais eficientes de ataque, trabalhando melhor a bola do meio para frente, e a Tombense conseguindo também criar algumas jogadas, a chance da Tombense. Mas o América, lá no finalzinho, quando no apagar das luzes, quando a gente já estava começando a perder as esperanças, Givanildo fez algumas substituições, dentre elas, o França, que parece que agora está sendo chamado de Carlos França, né? E o França entrou para muita coisa, mas teve tempo para uma jogada muito importante, uma bola saindo para a linha de fundo, o defensor da Tombense com o domínio total da jogada, mas vacilou um pouquinho ali na proteção da bola, o França foi muito rápido na jogada, soube ler o lance, conseguiu tomar a bola, recuperar essa bola sem fazer falta, e aí ele deu um drible no adversário, conseguiu cruzar, Juninho deu uma chapada na bola ali, mandou para dentro do gol, gol que primeiramente foi dado para o Fran, parece que a arbitragem depois revisou isso aí. 2x1 que mantém o América na liderança, liderança importante, importante que o América aproveite essa situação aí de Atlético e Cruzeiro, mais focados em Libertadores, principalmente o Atlético, que joga agora na pré-Libertadores, e o América aproveite para conseguir somar os seus pontos e se manter na liderança até quando for possível, né? Então, vamos falar sobre esse jogo aí, achei um jogo interessante, apesar de menos exuberante, como diria Formiga, né? Muito bem. Ô, gente, se o Alisson estiver falhando um pouquinho o som dele, não liga não, é porque ele está na varanda de casa, deitado numa rede, provavelmente balançando. E aí está dando esse problema no sinal do Wi-Fi, que às vezes está mais perto, mais longe. Pum, balanceia. E ainda acabei de receber um copinho de água geladíssimo aqui, cara. Tá ruim não, viu? Que maravilha. Muito bem. Marcão, Júnior Viçosa, que foi parar na votação de bala e na votação de colatina, pelo jogo de ontem, uma meia bicicleta, podemos chamar de monociclo? No meu tempo, já que eu sou estagiário idoso, é a meia puxeta. Eu disse puxeta e era considerado esse lance. Com medo de papai. Exatamente. Mas, primeiro eu gostaria de protestar, né? Eu acho que esse é um programa sério. E a pessoa que fica na rede, balangando na rede, tem que ser mais comprometido. Deixa a rede tão parada, senão o sinal do Wi-Fi fica comprometido. Exatamente. E atrapalha o programa, né? Qualquer coisa corre. É um programa em rede, né, Marco? Que melhora o sinal do Wi-Fi. É um programa em rede, então eu tô levando a sério isso. Parabéns. É o seguinte, eu concordo praticamente em tudo que o Alisson disse. Eu acredito que o América teve pontos positivos nessa vitória, principalmente no Felipe Azevedo. Eu achei ele bem rápido e com vontade de jogar, de ir para cima do adversário. Essa questão do Viçosa, realmente ele não é um cara que prima pela qualidade técnica, mas é o cara que faz gol. Então, assim, a bola cai no pé dele uma vez ou duas, uma ele vai guardar, né? Ontem foi assim, no primeiro tempo que ele fez o gol com meia bucheta, e o segundo, que num contra-ataque, ele deu o Felipe Azevedo, se não me engano, ou já estava o Beluso em campo, não lembro direito, tocou para ele e chutou todo maluco e a bola foi para fora. Mas é o cara que faz gol. E não adianta ter um centroavante, que a gente já teve no passado, que é um cara tecnicamente mais refinado e que não, na hora que precisa dele, não faz gol. Então, assim, tem hora que a gente passa uma raivazinha com ele, putz, ele dominou na canela, podia ter feito isso, mas o cara tem feito o gol. Achei legal o poder de reação do América, ele não desesperou, ele levou o gol, e em nenhum momento ele ficou desesperado, indo para o ataque de forma ataboleada. Então esses pontos eu achei bem, bem positivos. O que me preocupou, isso a gente pode discutir mais para frente, eu não vou me alongar muito no resumo, porque a ideia é mais ou menos parecida com a do Alisson, é o lado direito do América defensivamente. Eu tenho sido um crítico do Leandro Silva, Eu assisti duas partidas e meia do América. Foi o meio tempo contra a Caldense e o Vila Estilo Independência ontem. Ele, quando ele sobe, ele não consegue voltar com o mesmo vigor físico. E aí a defesa, eu tenho, talvez eu seja criticado por muitas pessoas. Eu acho que o Juninho ainda está aquém do que ele rendeu no ano passado. Ele não conseguiu voltar para marcar o atacante da Tombense, da Croácia, e foi facilmente batido na hora do gol. Então, o lado direito do América, nos primeiros 20 minutos, cara, a Croácia deitou e rolou, e o Juan, macaco velho, só ali no meio de campo e distribuindo bola no lado esquerdo. Esquerdo, o ataque da Croácia. Mas tirando isso, eu acho Croácia. Que... É inevitável, aquele uniforme é da Croácia. Mas o que me deixou feliz ou animado, e cada dia a gente tem tido pontos positivos dessa equipe do Juvanildo, foi a tranquilidade para reverter o placar, né? Então, assim, a gente já viu jogos no passado, como ele levava um gol, era um desespero, de forma confusa, não, bem articulado, Toscano jogou bem no primeiro tempo, tranquilo, Mateuzinho também, segundo tempo eles deram uma caída, mas o time se manteve no foco de fazer o gol da virada, então assim, não foi um jogo brilhante, como diz o Alisson, mas o importante são os três pontos. Muito bem, Juninho não tá tão bem quanto no ano passado, mas já tem dois gols e uma assistência. Eu sou americano e sou decadente. Eu entendi. E outra coisa que eu discordo de você é de que o América não tenha se perdido depois do gol. Os primeiros 10 minutos depois do gol eu achei meio ruizinho. Deu uma caída pra mim. Ô Júnior, como é que você viu esse jogo? Cara, é o seguinte, eu acho que a gente tem que... Primeiro, parabenizar esse momento do América. Há muito tempo a gente não via um início de temporada tão consistente. A gente teve uma goleada, né, passada. O América vem de uma goleada de 5-0. Fazia tempo que o América não fazia tantos gols assim. E isso, eu acho que vem muito... de uma continuidade de um trabalho, né? O Juvanildo parece ser aquele técnico que tem a cara do América, tem o jeito que o América funciona. E assim, isso a gente vai entender como é que esse América vai se montar, porque, cara, primeiro campeonato mineiro, 8 classificam. Então, a gente não pode tirar muito base com as defesas. Por exemplo, ontem o Juninho, o gol saiu nas costas dele, né? Se bem foi um contra-ataque, mas que a bola é invertida lá para o lado, né? O lado direito da defesa do América, ele está de costas. Ali era para ele estar já antes do atacante da Croácia. Né, ele já devia estar ali posicionar ele e o Leandro Silva. Mas é igual eu falei, cara, o Campeonato Mineiro ele serve de laboratório, mas o América ainda precisa ter um confronto assim, com adversários que vão pressionais, que vão testar essa defesa do América. A gente... está no início de um trabalho agora que eu acho que eu sinceramente já nem sei mais se o América vai conseguir manter esse início por muito tempo, porque já são duas vitórias e um empate, né? Não, três vitórias e um empate. Isso. Três vitórias e um empate. Cara, acho que, tirando o ano que o América foi campeão, eu acho que não é isso tão bom. Então, Campeonato Mineiro serve para isso. São ilusões que são criadas e a gente vai descobrindo o que vai acontecer quando engrossa o caldo. Quando vira ali a fase, quando a gente chega nas quartas de finais, quando chega às finais. Porque nesse início é muito difícil. Num jogo você goleia, no outro você passa aperto no início do primeiro tempo, mas é aguardar para ver. Tem que ver. Rick, diga. Não, só fazer uma observação que você disse em relação ao Juninho, que já tem dois gols. Eu confesso que o outro gol eu não lembro, mas enfim. Eu tenho sido um crítico dos laterais do América. Ele não fez um contra o Vila, não? Ou estou enganado? Não, o Vila foi o Toscano. Ah, deixa eu puxar para o meu. Não, acabei de lembrar aqui. Eu estou me confundindo com o gol do Ademir no jogo passado. Ah, tá vendo? E, na minha cabeça agora foi o Juninho. Mesmo. Mas são, né? Mais parecidos do que Mateuzinho. Se eu encontrar na Toscano, são. É. Não, desculpa. O Toscano com o Mateuzinho. Eu me dei conta disso agora aqui. Eu lembro que eu falei, gente, alguém fez um gol que eu cornetei que não finalizou direito. Quem foi? Foi o Juninho? Não, não foi. Foi o Ademir. Agora eu lembrei. Fez só mais então, um. Então o que acontece? Eu tenho sido crítico dos laterais do América, não só eu como algumas pessoas, do João Paulo e eu até mais crítico em relação ao Leandro Silva. Eu inclusive, mas eu mudo a balança. Eu peso mais pro lado do João Paulo. Sim, mas aí se for para parar a pensar, o América em 4 jogos, 3 gols foram dos laterais. Há quanto tempo a gente não via isso? Então, mas isso é muito porque eles também apoiam, né? O gol que saiu, da Croácia, uh-huh, foi justamente por isso. O América foi pro ataque e no contra-ataque a defesa estava completamente aberta. É. Isso porque os dois laterais sobem, tem que subir revezando, né? E justamente, o que eu quero dizer é justamente isso. É porque ofensivamente eles são perigosos, nem sempre conseguem fazer um cruzamento perfeito, mas eles finalizam bem. A questão é defensivamente, se os volantes não fizerem a cobertura da forma adequada, acontece o que aconteceu ontem, e foi o que você disse anteriormente. A gente pegou times medianos, o Tombense foi o melhor time que a gente enfrentou até agora. Se a gente pega um time, tudo bem, Campeonato Mineiro é os times tops, assim, em termos de elenco, Atlético e Cruzeiro. Se a gente pega um time que é um pouco mais veloz, se os volantes não tiverem condicionamento físico perfeito e com esse poder de reposição, de cobertura, vai ser punk. Porque lá atrás tem o zagueiro, tem o Paulão do lado direito. E o Paulão é aquela coisa. É uma enxadada, uma minhoca, entendeu? Mas ofensivamente acredito que eles estão bem. Tá aqui, agora, Paulão, uma enxadada, uma minhoca, mas o Jussane é que tá campeão de amarelo, né? Então, é o outro também que é fino. Esse que é o detalhe, o time do América eu vejo, eu comentei no jogo contra o Vila, ofensivamente, aí o pessoal falou assim, pô, você tá muito otimista e tudo, eu tô otimista mesmo porque a qualidade técnica e de finalização dos atacantes, dos meio campistas do América, eu percebo melhor do que a gente tinha no passado, agora a defesa já coloca uma interrogação. Eu tô com o Marcão nessa, tenho dito isso no grupo também. Eu acho que agora a gente tem que ter a noção de que é uma fase de encaixe, né? É uma fase inicial, a América teve uma mudança de elenco aí muito radical do ano passado para cá, então muitos jogadores novos, só no meio do campo ali que tem jogadores que se mantiveram como titulares, né? O Leal ainda é remanescente do ano passado, mas era reserva, então... Esse encaixe, ele vai acontecer de maneira diferente, às vezes. Eu acho que o ataque já está caminhando para esse encaixe. O ataque, talvez pela inteligência dos jogadores, eu vejo o Toscano como um jogador muito inteligente. Eu gostei muito do Felipe Azevedo ontem. Achei que ele é aquele típico cara que joga muito bem sem a bola também. Se movimenta bem demais, abre espaço, sabe ler a jogada bem, sabe lançar quando é a hora de lançar, sabe se posicionar para receber, sabe fazer aquele facão ali para receber a bola. Gostei demais dele. Então, acho que o América conseguiu aglutinar ali um número bom de jogadores inteligentes. Então, esse encaixe acabou sendo mais rápido. Já na defesa, tem duas questões que, para mim, estão pesando para que esse encaixe não tenha acontecido ainda. Primeiro, a questão técnica, e aí a gente vê, talvez, o Paulão, que é um zagueiro rebatedor, é um zagueiro que nunca se mostrou tecnicamente bom, isso pesa. E, para mim, a coisa que mais está pesando é a questão física. A barriga do Jussane. Então, O que mais está fazendo é esse encaixe demorar e ver se vai acontecer esse encaixe, talvez seja questão física. É, Jussane precisa, a gente tem falado aqui, pode parecer uma questão simplória, mas não é não. O jogador com o peso e com a forma que ele está, fica muito difícil ele render. E aí eu tô com o Marcão e tô com o Júnior. Na hora que pegar um ataque leve de Cruzeiro, de Atlético, leve e técnico, é, com o Ricardo Oliveira voando do jeito que tá, como é que vai ser? Então, a questão física espaço... do Jussane... Sim, Júnior. Se der o espaço que deu ontem, no contra-ataque, leva com certeza que um leva. E aí o difícil é saber se o ataque vai compensar, né? Porque... Eu sou daqueles que preferem uma defesa sólida do que um ataque muito habilidoso. Eu acho que a vitória começa mais com a defesa do que propriamente o ataque. Sim, e a questão da defesa, eu tenho falado do encaixe, porque esse encaixe ainda pode acontecer, a gente também não tem que ter desespero, e até porque a situação não é desesperadora. A gente teve adversários até agora não muito fortes, são testes não os melhores, mas também não foi um desastre. A defesa não tem sido um desastre. Ela tem sido... fica nítido que o ataque já conseguiu chegar num ponto de evolução bem acima da defesa. Mas eu acho que esse encaixe ainda pode acontecer. Mas para que ele aconteça, passa por uma situação física, principalmente de Jussane e também Leandro Silva. E o João Paulo também, me parece não está... com a condição física ideal, e segundo, por uma questão técnica, que é ver se Paulão, por exemplo, vai conseguir segurar a onda, e se Jussane, depois de estar em forma, se o futebol dele vai render, porque do jeito que ele está hoje, fica até difícil avaliar o Jussane tecnicamente. Os cartões amarelos aí que o Henrique está citando, pelo menos o de ontem, mostram um jogador... fisicamente muito mal e que chega atrasado nas jogadas, e aí toma cartão, aí faz falta toda hora, porque não está conseguindo chegar no tempo certo nas jogadas. Uhum. Eu acho que é o seguinte, o América pensando ao longo prazo, aí já a próxima fase do Campeonato Mineiro e principalmente a Série B, o América vai bastante falta do Messias. Eu acho que o Messias ele poderia ficar pelo menos mais uma temporada no América. Claro que negociação, o América precisa de grana também, mas eu acho que se pudesse segurar o Messias, ia cair como uma luva e ia reforçar demais essa defesa. E só uma outra coisa, vocês tinham comentado sobre o Felipe Azevedo, ele se movimenta bastante no sem a bola, né, como você falou. E eu acho que isso casa muito com o Mateuzinho, porque o Mateuzinho já é justamente o contrário, ele puxa bastante, justamente pelo que ele faz com a bola. E aí abre espaço, principalmente para o Felipe Azevedo fazer esse facão, e a hora que está todo mundo pensando em marcar só o Mateuzinho, do outro lado está livre lá o Felipe Azevedo, e eu acho que talvez seja esse o encaixe que o ataque esteja mostrando, que parece ser muito promissor. A gente precisa também testar com uma defesa mais sólida também, uhum. Né? Tudo muito inicial. O time do que o América terminou passado é muito diferente do que está iniciando esse ano. Bem diferente, bem diferente. Muito bem. Vamos ler uns comentáriozinhos? Ah, só antes de eu ler os comentáriozinhos, falaram da volância aí. Eu entendi, Marcão, você falou do Juninho. Eu cornetei aí com gol e assistência, mas realmente, defensivamente, ele ainda não é o mesmo Juninho que ele era o ano passado, né? Agora, por outro lado, vou falar baixo e nós não vamos nem falar muito para não, tá, não prejudicar e tal, nem nada, mas que ano que está começando, Zé Ricardo, né? A gente falou no programa de expectativas aqui, que foi, nossa, esse é o ano do Zé Ricardo se firmar, ele precisa mostrar que veio, parece que tá aí, né? Parece que ele ouviu o programa. Eu ia falar isso agora, mas o Zé Ricardo tá fantástico, o Zé Ricardo tá jogando demais. Vamos jogar de chamar de Joseph Richard, que aí ninguém percebe. Joseph Richard, não fala alto. Eu não vou conseguir fazer o programa. Todo. Richard tá batendo o bolão, tá impressionante. Tá, o que, tá, que ele tem tá. feito? Tá mais solto pra ir pra frente, tem recomposto muito bem, tá cobrindo muito bem a zaga na hora que a zaga tem falhado. Realmente começou um ano sensacional. É um dos que tiver nessa toada até dezembro, termina extremamente valorizado. Isso aí sem sombra de agora, dúvidas. Agora, eu concordo plenamente com você, Henrique, mas na torcida do América, eu acho que até que de uma forma cruel, assim, o Zé Ricardo acabou ficando com a fama de que quando chega contra Cruzeiro e Atlético, desanda o angu ali. Então, ele vai precisar provar. Eu acho que ele tá numa ótima fase, talvez a melhor fase dele no América até agora, eu concordo plenamente. Tá jogando demais e tomara que ele consiga fazer bons jogos contra Cruzeiro e Atlético, até para tirar essa cisma da torcida. Tomara, tomara, mas se não fizer também, Série B não tem Cruzeiro e Atlético, então tá tudo bem. Tá concordando, Júnior? Não tem Cruzeiro e Atlético, mas tem muitos times que também querem ficar na. São adversários. Mas as críticas ao Zé são só em relação a Cruzeiro e Atlético, então fica tranquilo. Ah, tá bom. Ah, não. Defesa, eu concordo com tudo. Não, pois que eu acho que esse início do Zé Ricardo eu acho que assim, ele talvez deve. Ele nunca tinha um início de temporada, acho que em lugar nenhum, né? Eu acho que nesse ano ele deve se firmar no América, mas vai depender de como o trabalho vai evoluir. De novo, né? O campeonato, a temporada está muito no início para a gente ficar muito otimista. Ah, não, já tem gente pedindo Libertadores, você não ouviu o programa passado, não? Eu ouvi, pois é, estavam querendo Libertadores. Eu achei um absurdo, foi o Luke, né? Luke BM, foi ele que fez o comentário? Eu acho que eu foi, acho que se foi, não foi, sim. Vocês me corrijam aí. Eu achei um absurdo, assim. Gente, é claro, a gente lê, a gente ri. Mas é claro que é absurdo. O cara fala da gente manter plantel pro ano que vem, conquistar a vaga pra Libertadores. A gente sabe do absurdo que é, né? A gente sabe que a Libertadores vem na Copa do Brasil desse ano. Então, assim, vamos ficar com esse ativismo cometido. Tijolinho por tijolinho. Isso. Pontinho fora, pontinho dentro. Muito bem, deixa eu ver comentários aqui então. Pera aí, Marcos Graça, boa noite, Letos. Eu rio dessa diretoria do América, Ave Maria. Ó, quem pegou aí, hein? Mensagem subliminar de Marcos Graça. Igor França, opa, só na expectativa. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Tá. Entendi. Ô, Marcos Graça, você que tá comentando aí deve estar ouvindo. Por que o senhor não está mais no grupo do Decadentes no WhatsApp? Precisamos de você lá, hein? Faz isso não, isso faz mal pra saúde, Marcos. Eu também tô fora. Cara, só responder esse comentário. Eu tinha visto alguém hoje, não sei, Twitter da vida, o cara falando que tinha, acho que o Nacional estava querendo, né, o Messias. Ah, não, e... vou te cortar, porque esse é o debate da noite, nós vamos aprofundar nesse assunto. Ah, já. Não, segura tudo aí. A Vale Verde está aqui presente também, RD é um vacilão, quem que é RD? Eu não sei não. RD? RD é aquelas motos antigas. Eu não sei, o que é RD, meu filho? Contagem City é nóis. O Zé Alves Aguiar já começou? Sim, Zé Alves, começou. Lucas Souza, perdeu pro Paraná, mas ganhou do Atlético no Rural. Vai entender. O Atlético, né? Expressinho, né, gente? O Atlético, que para ganhar de 4 da URT ontem, precisou de ajuda também, né? Quer dizer, não precisou de ajuda para vencer, mas para fazer o placar elástico, precisou. Porque teve gol impedido do Atlético, foram 2. O segundo, até... Dou desconto, porque foi um lance muito rápido e o impedimento era pequeno. Mas o primeiro lá, que é o segundo gol do Atlético, do como é que chama o rapazinho aí que faz gol? Esqueci o nome dele. Pediu a música da mulher. Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira. Ele tava 3 semanas impedido, né? Tava 5 metros pra frente. Parecia o Júnior Viçosa, que ficou impedido ontem também. Mas então, né? Muito claro e não marcado, né? Aí o cara vai e faz gol. Beleza. Então tá aí, cocotinhas expressinhas, precisando de ajuda. Que novidade. RD Ricardo Drupski. Ricardo Drubiski. Muito bem. Olha eu aí. Tem tanto trauma do Ricardo Drubiski. Cara, primeira pessoa que eu achei engraçado. Eu achei muito engraçado foi o comentário que o Giva fez quando perguntado. E aí, o Ricardo Drubiski do outro lado, um mês depois, conhece bastante o América, né? Aí, naquele jeitão do Givanildo, ele virou e falou assim: bom, conhece vírgula, né? E aí já desconversou, e é bem o jeito Givanildo de ser, né? Já cortando, já dando aquela lapada na cara. Eles perguntaram pro Givanildo o que o América precisava para manter a liderança, ele respondeu: vencer. Muito bem, pragmático. É, pergunta assim, zero. Mas tem que ser assim mesmo. Pergunta idiota, tem que falar, é isso. Fino. Vamos lá. O Bernardo Murta tá aqui cornetando o Giva também, falando que colatina pro Giva, que enrola até os 41 para substituir, porque sabia que o França ia render o gol. Zé Alves da Boa Noite de novo, Marcos Neto tá aqui, Adriano Lacorte. Esse ano, Nova Serrana deixou de abraçar o Decadentes. É verdade. Cadê? Cadê o Caetano? Mesmo, Gabriel Caetano. Cara. Não, eu vou cobrar o Gabriel Caetano. Nova Serrana não nos abraça mais. É complicado. Guilherme Macedo dando um alô aqui. Lucas Caetano de Leucas. Volta para o Grupo Grace. Marcos Neto. Estou vendo o jogo Boa e Marias. Quero ver essa defesa nossa contra. Sei não, viu? Caveirão e Jussani. Precisamos de dois zagueiros para a Série B. O que tínhamos de melhor no ano passado, tínhamos de melhor ano passado esse ano. É, o que a gente tinha de melhor era a defesa ano passado, né? Mas é muito por incompetência do ataque também, né? Sim, caiu, o nível da defesa caiu. A gente vai falar do Messias daqui a pouquinho. Mas vamos lá, gente, fazer o quê, né? Matheus Serraça metendo um gol no Fluminense, bicho. Já meteu dois gols, esses sim foram dois, viu, Marcão? Tomar banho, viu? Deixa eu aproveitar esse comentário aí, Henrique, pra gente levantar uma discussão aqui rapidinho, que é o seguinte. Marcos Neto, né, que mandou aí agora que a gente precisa de dois zagueiros e tal. Eu tenho pra mim, e eu tô, o Júnior falou isso aí, eu concordo com ele, o Mineiro não deixa de ser um laboratório, não deixa de ser um vestibular pro América. Sim. É claro que a gente joga pra vencer, é claro que é importante pra gente ser a resistência aqui, de vez em quando conseguir roubar um título de Cruzeiro e Atlético, mas ele não deixa de ser um vestibular para o segundo semestre. O nosso foco principal acaba sendo da Série B. A gente já está conseguindo entender que o ataque ali tem material humano para se acertar, tomara que continue assim. E aí, provavelmente, o América vai precisar de poucas contratações aí. Para a zaga, eu discordo do Marcos de já apontar que a gente já precisa de dois zagueiros. A gente tem dois zagueiros, Paulão, que até é um zagueiro já com futebol bem conhecido, é basicamente aquilo ali que ele sabe jogar, um zagueiro rebatedor, um zagueiro que se caracteriza mais pela parte física do que pela técnica. A gente tem um Jussani, que para mim, pelo menos, ainda é uma interrogação, até porque não quero avaliá-lo tecnicamente, porque fisicamente ele está horrível, ele está completamente fora de forma, então não consigo dizer se ele tem bola ou não para jogar uma Série B no América. Acredito que deva ter, porque jogou bem no Fortaleza e o pessoal de lá até queria a permanência dele. E a gente tem um zagueiro jovem que chegou agora do Palmeiras, que nem estreou. É um cara que é uma promessa de lá, é um jogador que o Palmeiras aposta bastante, está emprestando para dar rodagem, já foi seleção de base, então pode ser uma grata surpresa. Para vocês, esse vestibular para o pessoal da zaga ali já tem um resultado definitivo? Eles já tomaram pau ou vocês ainda acreditam que a nossa zaga possa recuperar? Eu concordo com você que não está determinado, o martelo não está batido ainda. Eu não estou com o Marcos Neto de que pelo menos é o que dá a impressão, de bater o martelo que nós já precisamos substituir os dois para a Série B. Não acho isso, mas eu concordo com ele na análise de que nós precisamos contratar dois zagueiros para a Série B. Para ocupar esse lugar dos dois? Não necessariamente, mas para que estejam mais ou menos no nível ali, para dar uma brigadinha pela posição, fazer uma sombra nos caras, para fazer os caras correr, para os caras ficarem espertos. Porque o que nós temos e além disso, para reposição, para o caso de contusão e principalmente cartões amarelos, já que nós estamos falando de dois caboclos que passam a enxada e arrancam 6 quilos de minhoca. Né? Não, bate na mãe. Porque vai acontecer. Eles batem na mão e mandam entregar. Vai acontecer. E a gente vai precisar. O que é que nós temos hoje na reserva? Nós temos, como você falou, uma promessa que veio do Palmeiras. Pedrão. Beleza. Sim. A gente está satisfeito com promessa para ser o nosso primeiro reserva? Qual que é o outro? Lima. Dá para confiar no Lima? Residente de medicina. Não. Residente de medicina. Então, por essa razão, eu acredito que sim. Se tem uma área que nós precisamos reforçar, é a defesa, os dois zagueiros, quiçá as laterais ali. Mas em nenhum dos casos é batido o martelo de que esse não deu, precisamos trazer novo. Tem mais o que ver aí. Diga. Sabino? Tem um cara que não muda o seu raciocínio, porque também é uma promessa, mais promessa ainda do que esse, mas só para citar que está no elenco, que é o Bolívia, né? Que disputou o brasileiro do Sub-23 do ano passado e está integrado, então também faz parte, mas não muda o seu raciocínio, de que a gente precisa de gente mais experimentada. Eu acho mais que o seu raciocínio pelo menos faz sentido, mais porque... cascudo. Sim, o seu raciocínio faz sentido pelo seguinte: a gente acabou de perder o Messias. Que era praticamente a garantia de ter uma referência na zaga, de ter um cara que joga praticamente todos os jogos do ano, não tem um histórico de lesões e não tem também um futebol de brucutu, que vai fazer ele ficar fora de vários jogos por cartões. Então, a gente perdeu esse cara. A gente não vai conseguir, com o dinheiro que a gente tem, trazer que vai ser essa referência do jeito que era o Messias. Então, de repente, a gente tenha que trocar a qualidade de um Messias pela quantidade de alguns, de 4, 5 zagueiros no mesmo nível ali, para sempre ter dois em uma boa fase jogando, né? Por aí. Você tocou na ferida. É porque a nossa comparação é com o ano anterior. A gente tinha um zagueiro, como você disse, que não tinha um histórico de lesão, não tinha histórico nem de cartão. Eu acho que... Eu estava vendo uma análise da performance do Messias. Depois do histórico das câimbras, ele passou a não ter histórico nenhum. Comeu banana, que foi. Sim, para questão de potássio. E aí, o que acontece? Eu estava vendo os números do Messias em relação aos outros zagueiros do Brasil. Ele foi assim: ficou entre os top 5 nos principais quesitos. Até porque ele jogou muito mais do que os outros zagueiros. Em questão de desarme, de chegada em bola, até lançamento, acho que foi o 6º ou 7º zagueiro em termos de lançamento. Sexto. Então, assim, a nossa comparação é ter essa referência de qualidade. E se a gente for parar, tudo bem, é cedo, Paulão nunca foi um primor de qualidade, o Jussane, que ninguém queria que ele saísse do Fortaleza, até agora é o nosso rei momo do carnaval. Então, assim... Vamos Nossa aguardar. Inclusive, foi difícil encontrar. É porque ultimamente, na onda fitness, o Rei Momo tem sido mais magrinho, tá? Eu te entendi. E foi difícil achar uma camisa pra ele. O Thales até reclamou com a diretoria do América lá que não tinha camisa pro Jussane, entendeu? Mas assim. Vamos aguardar, mas que pelo menos um zagueiro a gente tem que contratar pra Série B. Isso é fato. Júnior? Não sei. Por exemplo, o Paulão, que está começando agora, eu lembro dele na passagem que ele teve pelo Inter. Ele teve uma passagem de altos e baixos ali pelo Inter. Foi o zagueirão do Abel, de confiança do Abel, por algum tempo. Aí depois ele tinha caído também, teve aquele caso lá de racismo e tal. Mas tem como é que ele está hoje, né? Tem que ver como é que ele vai seguir, até porque já não é nenhum jovem mais, já tem 30, 32 anos, e agora tem que aguardar. É isso, gente. Não dá para fugir disso, é no dia a dia. Uhum. Agora, o Diego... exatamente. O que ele quer mostrar... exatamente, mas o que ele quer mostrar? Né? Ele quer mostrar só vontade? Eu acho que jogar no América é só vontade, né? Tem que ter uma tem que mostrar também que sabe jogar. Com certeza, qualquer jogador, o mínimo que a gente tem que exigir, isso é o mínimo, é vontade, querer ganhar, isso eu sempre falei, ter atitude, entrar na América e querer ganhar. Exatamente. Se não, mas isso ele... Ouviu, Rafael Moura? Então tá vendo? Desculpa. Não, mas tá, é isso mesmo. É isso mesmo. Cara pois que vem aqui para aparecer na Série A, só para jogar um pouquinho aquele lesco-lé, ah, se empatar tá ótimo, se perder de 1-0, ah, tá bom demais. Cara, esse tipo de jogador não precisa nem vir. Então mostrar a vontade... Cara, você falando assim, eu lembro assim, bom, eu tô em Divinópolis, né, eu lembro do caso que quando o Guarani foi pro módulo 2, isso foi em 2016, caiu pro módulo 2, 2017 disputou o módulo 2. O Guarani, ele fez uma parceria, foi o Salum com a diretoria do Guarani, que o América cedeu o time inteiro pro Guarani, veio aquele comboio de jogadores americanos para participar, para serem atletas do Guarani por um ano e disputar o módulo 2. Mas você viu o jogo, via que os jogadores não queriam estar aqui em Divinópolis. Oi, o Guarani, ele só não foi rebaixado porque teve um dos times daqui da região desistiu. E aí esse time foi rebaixado. Mas é isso que você falou faz muito sentido. Se o mínimo que a gente precisa exigir é a vontade de jogar. Porque se o cara não quer estar ali, aí você pode ter certeza que isso vai transparecer. E aí o técnico também não é bobo, né? Vai botar, vai comer banco. Por aí. Ainda mais o Giva. Vamos lá, deixa eu continuar aqui com os comentários. Maurício Rodrigues, Jussane e Paulão estão gordos. Jussane ficou latina no meu coração. O Alisson Vital. Precisamos. É, pois é, também. O dele é com dois L's, viu? Precisamos de um banco para o Mateuzinho. Não podemos ser dependentes como foi com o Serginho no ano passado. Precisamos de mais um meio de criação. Ainda que eu concorde com ele até certo ponto, não acho que a saída de Mateuzinho desse time desestrutura o time, não. Bicho, eu tenho muito receio com essas coisas. O seguinte, a gente começa a falar essa história de precisamos de um banco para o Mateuzinho e tal, não sei o quê. Primeiro, Toscano faz aquela função ali também. Inclusive nos jogos, durante os jogos, eles têm variado, e o Toscano tem feito isso bem. O Toscano é um jogador inteligente, eu gosto de jogador para fazer a 10 ali, aquele jogador inteligente que sabe passar uma bola e tal, e o Toscano é esse cara também. Nos treinamentos, Felipe Azevedo tem feito essa função também, não sei se bem, porque nos jogos ainda não deu para ver. E a outra coisa que eu quero falar é o seguinte, a gente tem uma cambada de cara, Rafael Waller, tem um outro menino lá que acho que é o Morelli, eu não sei se ele é volante ou armador, acho que ele é armador também, que estão no grupo. Se foi dada a chance para esses caras de integrarem o grupo, eu entendo que pelo menos a gente tem, antes de sair falando em contratação feito louco, a gente precisa ver esses caras pelo menos 15 minutos para falar assim, não tem jeito mesmo. É. Senão eu acho que é muito, muito desespero. Lembrando que tem B. que contratar. Sim, eu acho que o que a gente tem que conseguir, o Givanildo está na fase agora de dar padrão para esse time, e está certo, tem que conseguir montar esse time e dar confiança para esse time, então ainda não é hora de dar oportunidades para garotos muito jovens e tal. À medida que o campeonato for rolando, e tomara que o América consiga se manter lá no topo, vai chegar um momento em que o Givanildo vai ter mais liberdade ou, às vezes, até mais necessidade. Alguém vai se machucar, alguém vai ter cartão amarelo e vai ficar suspenso, e vai ter mais oportunidade para esses caras que estão ali na segunda linha do elenco, Rafael Waller, o menino que falam muito bem dele, o volante, o Márcio, que veio na troca com o Cruzeiro, que a gente mandou aquele... Como é que chama, gente? Aquele zagueiro que foi expulso umas duas vezes? Que era da seleção de base. Depois eu me lembro o nome. Não, mas Macton, esse Márcio, falam muito bem. Macton, Márcio, esse mesmo. A gente mandou o Macton, veio o Márcio. Isso, veio o Márcio e um outro garoto. E falam muito bem dele. Eu acho que vai ter momento ainda no Campeonato Mineiro, tomara que tenha, que a gente vai ter oportunidade de ver pelo menos um pouco do que esses caras têm de capacidade. E antes disso, eu acho meio desespero já ficar pensando em tem que contratar um reserva pro Mateuzinho. Existem reservas lá que a gente ainda nem viu. Sim. E outros que a gente sabe que fazem a... A gente já viu atuando, não na posição, mas a gente sabe que faz a mesma posição dele. Também acho que estamos bem servidos. Deixa eu ver se eu dou uma corrida aqui, que nós somos quase uma hora de programa e nem começamos o debate ainda, hein? Vou pular uns aqui, viu, galera? Liga não, Marcos Graça, que meu WhatsApp tá tão quieto desde que deixei o grupo, mas com o povo clamando por minha volta, até balanço o coração. É, segura o coração, não fica fácil não, Marcos. Fica quieto, é isso. Adriana Carvalho, Rio Ave, fica bem próximo à belíssima cidade do Porto. Messias estará muito bem instalado, boa sorte ao rapaz. Éder Amaral, Lima não, zagueiro com carinha de bebê não dá. E o Lima tem carinha de bebê? Ô Éder, mas que menino que arrastaram a cara no asfalto que você tá vendo aí? Ó, chama o conselho tutelar pra esses pais aí, porque tem alguma coisa errada. Lucas Souza, o cara pesa, Jussane já tá pesado, vocês zoam ele assim, é bullying. É verdade. Thales Maciel, falando em pesado, Thales Maciel, boa noite. Fat Boys Lima. Primeira vitória na casa do Tom Benz. E falando em bullying, né? Primeira vitória na casa da Tom Benz. O mito é foda, o resto é moda. É, primeira vitória na casa da Tom Benz, um dos poucos jogos que não foi 11 horas da manhã, né? No sol de tombos. Mas sim, algo a se comemorar, sem sombra de dúvida. Tom Benz ou Brasil Soccer? Eu só via Brasil Soccer ontem, achei que era contra eles que a gente tava jogando. Muito bem. Vamos pra Bali com a Latina? Deixa eu só falar um negocinho aqui. Fala. Eu queria só não, só pra não deixar ele passar em branco. O Thales mandou um hashtag espartilho. Mas é só para puxar uma conversa aqui, porque eu vi vocês comentando e vi muito também no grupo as pessoas falando do Júnior Viçosa e falando Sim. muito mal dele. Eu acho que a gente tá com a mão meio peixe, porque eu não sei, eu tava até pensando nisso, talvez seja pelo reserva, né? Porque o Jonathan Belusso talvez tenha um pouco mais de nome e a torcida tá com um pouco mais de expectativa no Belusso. E aí a mão tá um pouco pesada para avaliar o Viçosa, porque apesar dele ser aquele centroavante grandalhão, aquele cara mais trombador, ele tem feito o seu papel ali. Eu não estou necessariamente insatisfeito com o futebol dele. Acho que ele pode... O Viçosa é um cara mais inteligente, mais rápido, tem tudo para ganhar a posição titular lá para frente, mas eu não tô vendo o Viçosa digno de tantas críticas assim, como o pessoal tem feito, principalmente lá no grupo do nosso grupo do WhatsApp. Acho que a mão tá meio pesada com ele. Bom, então eu sugiro que você não vire o rosto quando ele pegar na bola. É a primeira providência para você começar a ver. Talvez a galera esteja pesando um pouco a mão. Agora, eu me irritou demais ontem. Primeiro, assim, o Dileu, que eu já tinha comentado aqui também, naquele programa que eu não participei, tá morrendo muita bola no pé dele. Né? Então a bola chega, ou ela espirra, ou a invertida que ele vai dar vai direto para a lateral. Enfim, tem muita bola morrendo no pé dele. E ontem o que me irritou mais do que isso, a quantidade de vezes em que ele ficou impedido. Isso e, assim, aí, bingo. Você via claramente, ele estava 5 dias impedido na frente do cara e impedindo bola. E assim, não é nem aquele impedimento que ele não sabia que eu estava impedido. Meu filho, como é que você não sabia? Você olhava para frente, tinha ninguém. Tinha a bandeirinha, né? Não tinha nem jogador também. Tinha a bandeirinha de escanteio na sua frente. E impedindo bola, impedido. Isso me irritou pra caramba, mano. Tocou num ponto crucial, porque aí ele mata o ataque do América mesmo, porque muitas dessas vezes eram chances que poderiam gerar o gol do América. Então, aquela coisa, tudo bem que ele faz um gol, ele é o matador, vamos dizer assim, mesmo sendo um primor tecnicamente, mas e esses lances que ele se posiciona mal e impedimento? Ontem também essa situação me irritou muito. O Viçosa, mas isso é meio burrice, né, cara? Por isso que eu gosto de jogador inteligente. O Belusso parece ser um cara mais inteligente. O Felipe Azevedo é um cara inteligente. No último programa eu falei, 2018 a gente cansou de ter atacante burro, né? Principalmente... Eu ia falar. Vamos deixar bem claro, a gente só tá criticando aqui, porque os gols dele, embora ele tá... O Thales tá comentando aqui, 4 jogos, 3 gols, não tá ruim, e não tá mesmo, mas ao mesmo tempo, esses gols dele estão fazendo falta também, não. Porque o ataque tem funcionado com outras pessoas. Sim, a gente valoriza também. Mas, pô, não dá, cara. Entendeu? Se para cada gol... não sei. Tem que botar na balança agora. Para cada gol dele, ele mata 10 jogadas. Tá bom assim? Não sei. Mas foram 2 gols, foi não? O Lucas Souza tá perguntando aqui. Foram dois, aquele, né? Aquele gol que bateu na trave e caiu dentro eu, do gol. Eu dando, eu dando gol pro Juninho e ele dando gol pro Viçosa. Pro Viçosa. Mas tá bom, 2-4 tá bom também, ainda tá bom. Tá bom. Ah, teve gente que fez dois gols no campeonato todo ano passado, não quis debater. Teve, pois é. O Lucas Souza tá ganhando tanto gol que tá difícil de pensar. Verdade. Vamos pra Bale com Latina antes que a gente já tá uma hora de programa aqui. Vamos lá, Bale com Latina. Quem votou lá no famigerado site no Twitter? Twitter! Bale com Latina agora no Twitter. Quem votou, votou. Quem não votou, não vota mais. Vamos lá. Tô entrando aqui no Twitter. Já vamos começar, Alisson. Seu Colatina de ontem. Colatina, eu vou votar no Jussani. Achei que outros também não regularam ontem, mas eu mais uma vez não gostei. E esse negócio do jogador se apresentar fora de forma, se apresentar até que é algo razoavelmente normal, o cara tem férias também, mas ele tá muito fora de forma e isso para mim, para um atleta, é algo inadmissível. Muito bem. Marcão? Eu vou voltar pela segunda vez no Leandro Silva, cara. Eu tenho o parâmetro ainda do Leandro Silva que jogou no América no passado recente. Ele tudo sobe muito, tudo bem, pode subir muito, mas volta, meu filho. Eu então, tô assim, quase pedindo um DVD pro empresário dele, porque todo programa você fala do Leandro Silva que jogou no América no passado. Mas ele jogava bem, cara. ele jogava bem e tal, mas ele vai pro ataque na hora de voltar é um sufoco e se vira aí, moçada, segura a onda aí, vai volante, vai Paulão. Então, muito panetone. Tá aí me incomodado. Então, Leandro Silva, por favor. Tô bem. Moral aí. Júnior, seu Colatina, o pior em campo ontem pela América. O pior pra mim foi a falta de transmissão do jogo do América na TV aberta, pô. Que isso, o jogo... Devia ter escancarado, anunciado, como diz o outro lá que vamos para Libertadores, já anunciando, né, o próximo time campeão da Libertadores jogando na Globo. Olha aí. Brincadeiras à parte, mas o campeão perde quando algumas das rodadas, né, que vai até que março, né, o campeonato perde, né, essa visibilidade. E aí não é só o América, mas o pessoal lá de Tombos, os patrocinadores que investiram em Tombos estão de olho nesse jogo, entendeu? E aí é muita coisa que está em jogo, principalmente para o time menor, que eu acho que devia ser pensado. É claro que a Globo pensa muito em audiência, né? E tá provado que as primeiras fases do Campeonato Mineiro não dá lá aquele estouro de audiência. Passar um filme da Ingrid Guimarães com a Larissa Manoela faz muito mais sentido para a Rede Globo. Eu também acho que poderia ser melhor, né? O pior é que faz sentido mesmo. Mas tá certo, sua corneta tá muito bem dada. A minha peça tá muito bem dado. Bom, eu vou acabar desempatando esse trem. Nós botamos lá no Twitter o Viçosa, João Paulo, Jussani e Leandro Silva. O Viçosa não foi votado, algo até esperado, já que ele fez o gol. O Jussani teve 24% dos votos. Leandro Silva teve 27, o João Paulo teve 48. Eu vou votar no João Paulo com a galera também. Igual eu tinha falado na hora que a gente tava aqui cornetando os laterais, mais do que o Leandro Silva, o João Paulo tem me incomodado mais. Acho ele totalmente nulo na partida. Concordo que o Leandro Silva tem falhado na hora de recompor, mas ele ainda se lança algumas vezes, consegue criar algumas coisas. Quando não avançou, tá lá atrás, já não precisa voltar correndo, ele consegue ainda ajudar na marcação. O João Paulo, eu tô chateado. Hashtag chateado. Vou xingar muito no Twitter. Então, com o voto popular, João Paulo leva essa, somado ao meu, o João Paulo leva essa de hoje. Agora vamos pro Bala, o melhor em campo de ontem. Júnior, começar com você. Eu acho que pelo golaço de voleio, velocípede, monociclo, Acho Puxeta. Que no Puxeta, e aí pode dar, pode colocar todos os apelidos possíveis, é difícil acertar uma bola daquele, né? Acho que mérito também para quem cruzou, mas acho que por essas e outras o meu voto vai para o Júnior Viçosa. Tá bem dado o voto, acho absolutamente válido, mas só uma curiosidade, na sua tabela pessoal, que o gol do Juninho, que é 75% do França, foi um belo gol também. Como você está votando no Viçosa, vou botar que a Puxeta é mais pesada. Opa! E olha que você disse Puxeta. Compete, Uau. Papai. Vamos deixar bem claro. Ah, então tá certo. Vai, Marcão. Sorteou todo mundo. É muito difícil. Não, na verdade, eu vou votar no cara que foi o mais regular durante o jogo todo, assim, que foi o Felipe Azevedo. Ele demorou um pouquinho, uns 5, 10 minutos para entrar no jogo, mas foi o cara mais agudo do time do América. É aquilo que o Alisson falou, de ocupar os espaços, é um cara inteligente, dibra bem. Então, e ele se manteve praticamente o jogo todo no mesmo pique com a regularidade. É, alguns outros jogadores começaram bem, depois deram uma caída na performance e tal. Então, o Felipe Azevedo, eu gostei do futebol dele. Vou votar nele. Muito bem. Eu já vou dar o meu voto também, para a gente alterar as ordens aqui. É, acho muito bem votado todos esses. Felipe Azevedo realmente foi muito bem no jogo. A monociclo lá do Viçosa, eu nunca fiz, nem nunca vou fazer na minha vida. Pensa bem, todo mundo que faz. Se qualquer um vira um monociclo igual ele fez lá, pode quebrar a clavícula. Eu, por exemplo... Exatamente. Devia ver a transmissão do jogo, né? Tinha que vir com aquele alerta. Se crianças, erra, não tentem isso em casa. Não. Né? E se ele erra também, aí ele vira um momento com latina. Exatamente. Céu. E aí, então, furada total. É um lance muito lindo, mas eu vou com o menino França, porque que jogada que foi aquela. Dedicação, não deixar a bola, né, não desistir da bola em momento algum, foi lá, roubou no cantinho, mostrou habilidade, passou do marcador, só entregou para Juninho que, né, o Juninho pareceu até craque, finalizando, de tão redonda que a bola chegou. Então, a jogada do França, para mim, de ontem foi a grande estrela da noite. O Alisson Fernandes. Pois é, eu acho que o voto no França é um ótimo voto, porque aquele lance ali é muito importante e é significativo, porque serve de exemplo para os outros jogadores, né? Da entrega ser o tempo inteiro. O voto do Felipe Azevedo também eu acho muito bom, mas eu vou votar no Zé Ricardo. Acho que esses dois foram muito bem no jogo de ontem. Eu sei que a nossa votação é do jogo, mas eu vou me permitir aqui dar um voto no Zé Ricardo pelo início de temporada. Acho que ele está muito bem. No jogo de ontem também foi muito bem. Está merecendo esse voto. Meu voto vai nele. Muito bem. E agora vamos aqui no voto popular. Nós colocamos como opções Zé do Coelho, França, Felipe Azevedo e Júnior Viçosa. O Felipe Azevedo teve 13% dos votos. França, 14%. Viçosa, 21%. E não conta para ninguém não, mas Joseph Richard levou com 52%. dos votos. Então, tá aí, Zé do Coelho levando como melhor em campo ontem pelo Coelhão. E olha que, né, segundo todo mundo ali... Pois é. Todo ele mundo ali atuando muito bem e ele levou. E assim, indiscutível. No nosso, vai ficar dividido aqui, porque cada um votou num, né? Então, divide por 5 aí, 0,2 para cada um no somatório do ano. Como se valesse alguma coisa, né, gente? Vamos lá. Já tem 1h05 de programa. Vamos falar do Messias, então? Vamos tentar ser sucinto para a gente não se prolongar muito. É o debate da noite. A gente lançou esse quadro como sendo a polêmica, a treta e tal, mas eu acho que não vai ser sempre que a gente vai ter antagonistas aqui necessariamente discutindo algum assunto. Eu acho que esse é o assunto que se impõe para o torcedor americano de hoje. acho que no final os nossos pensamentos aqui serão muito próximos. Bom, mas tivemos a confirmação hoje da saída do Messias. Há 2 horas, o próprio jogador postou lá no Instagram um agradecimento, relembrando toda a sua trajetória pela América. Eu vou te falar, se alguém digitou aquilo ali no Twitter, e eu sei que não, porque tem programinhas, né, para você fazer essa publicação pelo computador, mas se alguém tivesse no celular digitando aquilo ali no Twitter, levou 2 semanas ou é um grande digitador de Twitter, porque o texto é longo, tem umas 7 laudas, mais ou menos, Arial 12, espaçamento simples. Mais um videozinho de agradecimento, a galera tá lá também, agradecendo o Messias pelo trabalho, desejando sorte. Ele não fala exatamente qual é o ciclo, mas a gente já sabe, né? Já saiu na imprensa aí, apurado, que ele vai lá para o Rio Ave, lá do campeonato para Portugal, né? Do campeonato português, disputa portuguesão lá. Isso. Não é um dos destaques do campeonato português, tá ali no meio da tabela. Isso gera algumas dúvidas sobre o acerto ou não dessa negociação que a América tenha feito. E eu acho que esse é o ponto principal, junto com a questão da postura do jogador de ter ou não se colocado para jogo, no caso não, né? Ter ficado só no banco durante um jogo, e ter ficado de fora enquanto as negociações aconteciam e tudo mais. Bom, isso é só para dar o panorama. Vamos lá. O Alisson, quer começar? Sim, posso falar. Eu fiquei bastante decepcionado com a negociação. Achei uma negociação ruim pelo contexto que o América tinha, pelas cartas na manga que o América tinha. Eu reconheço a dificuldade da situação. Eu não sou desses lunáticos que acham que tinha que segurar e vender para o Barcelona, para o Real Madrid. Não é assim. Mercado de jogador, valorização de jogador é aquilo que o mercado oferece. O resto é aquilo que você acha que vale, mas o que vale realmente é aquilo que o mercado oferece. E não, isso vale para tudo, né, Marcos? Ao que parece, não tinha grandes propostas pelo Messias, não. Nós sabemos do valor que ele tem e do futebol que ele joga, na verdade, mas o mercado, ao que parece, não enxergou tão isso ou não soube valorizar da forma que deveria, pelo menos da forma que eu acho que deveria. Mas mesmo assim, mesmo com esse contexto, acho que o América fez um negócio ruim. Ruim pelo seguinte, a gente fez um contrato de empréstimo com o Rio Ave, que é, como o Henrique falou, um time de segundo escalão lá de Portugal. É um time que parece que tem uma ligação muito forte com o empresário do Cristiano Ronaldo, pelo menos o empresário do Cristiano Ronaldo no início de carreira. Então deve ser um cara influente, talvez o América esteja apostando nisso. Mas foi com passe fixado. Essa parte da negociação me incomodou bastante, porque se era para usar o Rio Ave como vitrine, a partir do momento que você fixa o passe, quase que a sua finalidade é vender para o próprio Rio Ave. É claro que o Rio Ave quis colocar isso na negociação, é claro que faz parte de uma mesa de negociação complicada, não é simples, mas se o Messias estourar, dificilmente a gente vai ganhar numa negociação com o Barcelona, com o Inter de Milão, porque antes disso o Rio Ave vai pagar ao América aquilo que o América fixou e ele, Rio Ave, vai vender mais caro para um grande clube do futebol europeu, se for o caso. Então achei essa parte do passe fixado muito ruim da negociação. E a outra parte que me incomoda bastante... Deixa eu só colocar os parâmetros, porque a gente discutiu no nosso grupo, mas talvez a galera não saiba quais são esses parâmetros da negociação que você está achando bom ou ruim, né? Que a gente sabe, não saiu nada oficialmente sobre esses valores, mas o que se comenta na boca pequena, e são os valores com os quais a gente está assumindo, com aqueles com os quais a gente está trabalhando, o América recebe pelo empréstimo 1 milhão de reais, certo? Sim. E o Pax ficou fixado quanto? Primeiro lembrando que o América tem 70% dos direitos do Messias hoje. Então, o passe foi fixado em 1 milhão de euros por R$50 do passe, se eles pagarem até o meio do 50%. Ano. 50%. 50%. 50%. O que eu falei? 50%. 50 reais. 50 reais. Ah, desculpa, reais. 1 milhão de euros por 50%. 1 milhão de euros por 50 reais, reais é bom, hein? É, eu pago também. 1 milhão de euros por 50% do passe, se eles pagarem até junho, até o meio do ano, ou julho, sei lá, meio do ano. Se eles pagarem só em dezembro, então é aquele empréstimo com a preferência de compra, se pagarem até dezembro, eles pagam 1,5 milhão de euros, certo? Até dezembro de 2019. Isso, o América ficando com 20% do passe ainda. Sim. Então é um cálculo que coloca o passe do Messias avaliado em 10 milhões de reais, que era o que estava sendo dito que o América aceitaria numa negociação com algum clube nacional. A gente sabe que a multa dele, a expectativa nossa era muito grande, porque a multa do Messias era alta, né? A multa dele era alta porque o contrato dele era um contrato longo, né? Então a multa do Messias está estabelecida por contrato em 20 milhões de reais. O América já sinalizou que aceitava 10 milhões no caso de negociação, então fixa o passe nesse valor. Então, isso que o Alisson está gostando é isso. 1 milhão agora de empréstimo, a possibilidade de 1 milhão de euros, vamos lembrar, 1 milhão de euros, 4,5 milhões de reais. Né? É. Não? Pouco mais, mas é então, isso. Ok. É isso. Enfim, 1,5 milhão, faz a conta para mim então, Marco, agora eu quero falar também, não. São 7 milhões de reais. Né? 8 milhões. Por aí, né? 1,5 milhão? É, mais ou menos. Eu tô sem calculadora, eu sou de humana, gente. Então vocês fazem a conta em casa, vocês aí. E fica acompanhando dia a dia aí, de acordo com a variação do euro. Tem que ligar pro meu consultor financeiro. É uma aposta do América. Tem essa questão de ser vitrine ou não. Enfim, é o Alisson te deixar completar, desculpa. Não, porque o meu raciocínio é o seguinte, eu penso que para fazer esse contrato de empréstimo por 1 ano e meio com o Rio Ave, a gente está abrindo mão de um jogador que é um pilar de qualidade, um pilar técnico, uma segurança defensiva para a gente ali, que praticamente resolvia os nossos problemas defensivos nos últimos anos. Aí tem a questão de que ele estava com a cabeça mexida, e isso é claro que é um elemento importante aí nessa discussão. O jogador não estava satisfeito nesse momento e queria seguir novos rumos. Mas tem algo assinado. Até 2022, até o final de 2022, Messias tinha um contrato. E aí, para mim, houve uma questão, houve um erro do América, que talvez nesse momento a gente dê pouca atenção, mas para mim o América abriu um precedente muito perigoso, que é o precedente para os seus jovens de... Quando você não quiser mais, é só fazer essa birrinha aí que eu te libero. E eu acho muito complicado esse precedente, porque o jogador que tem um contrato até 2022, o jogador também é o gestor da carreira dele. Eu não acredito que se o América tivesse tido um pulso mais firme de, olha, Messias, não chegou nem perto do que a gente pretendia de dinheiro, então não vou te vender só por pressão sua, você vai ficar aqui mais 5 meses, mais 6 meses, mais 1 ano, e aí algo que o Palmeiras fez no seu elenco, que eu acho interessante, poderia ser o seguinte: Messias, por 10 meses eu te vendo, e aí você continua aqui, você continua com seu futebol de alto nível aqui. Acredito que não ia ser difícil, por 10 milhões de reais, mais cedo ou mais tarde, o América ia conseguir uma proposta, seja interna ou seja de um clube menor da Europa, algo do tipo, e aí sim o América entregaria, só que entregaria com o ganho de ter o Messias jogando aqui, e eu não acredito, volto a dizer, não acredito que o Messias faria corpo mole, faria birrinha, porque o jogador é o gestor da carreira dele. Um cara como o Messias, se ele fizer corpo mole, aí sim a valorização dele vai lá embaixo. Então ele não ia fazer uma burrada dessa e o próprio empresário dele não orientaria a isso. Eu acho que o que a gente perdeu nessa conversa toda é que a gente vai conseguir o valor que o América queria desde sempre, que é o de 10 milhões, mas a gente perdeu o jogador aqui, atuando pelo América. Isso é o que me incomodou. Tá, candidato, eu achei que a gente não teria tanta discordância, mas aparentemente teremos. Vamos lá. Tem que esse quadro aqui, se não for para ter sangue, eu nem entro, Henrique. Vamos lá. Eu vou ter que discordar? Vou ter que discordar? Eu ouço a pessoa falar bobagem. Meu trabalho é discordar. Puta merda. Vamos lá. Gente, o negócio é o seguinte. O que concordo com você na sua análise de que a gente tinha uma grande expectativa por uma grande venda, mas o que mostra o América aceitando esse empréstimo é que essa oferta de um valor que chegasse próximo ao que o América desejava, seja do Inter, teve um momento que chegou-se a falar do Flamengo também, nunca apareceu, né? Sim. O que, que eu acho que deve ter aparecido, e aí foi o que você comentou, é que tenha aparecido uma proposta, porque isso, esses valores que a gente está falando, gente, são só de os valores de compensação ao América pelo contrato, né? O passe não existe mais, a gente continua chamando de passe, mas o passe não existe mais. O que existe é um contrato, e nesse contrato há uma cláusula de quebra de contrato por alguma das partes, que a outra parte deva ser indenizada em caso de uma quebra de contrato que não seja mutuamente concedida, certo? Então, o contrato com a América tem com o Messias, que vai até 2022 ou 2023, não me lembro, estabelecia uma multa. Essa multa é regularizada, né, de acordo com o valor do salário do jogador. Ela pode ser, não é um valor arbitrário. A América não pode botar a multa do Mateuzinho é 1 bilhão. Não, não é isso. Não é filme do Mike Myers, que tem lá o $1 billion. É, não é. Eu acho que para mercado externo ela é arbitrária, viu, Henrique? Eu acho que esse cálculo aí vale para venda interna, mas eu acho interna. Que externo... Não, isso, interna. E a gente estava trabalhando com os valores internos. A proposta do América ainda não é um clube que negocia externamente. Né? Esse valor que a gente sabe, dos 20 milhões, era para negociação interna. E o América já tinha dado sinalizações de que aceitaria 10. Né? Isso aí estava aí já no ar. Enfim... Eu acredito que, enfim, esse valor é o valor de compensação que o América teria pela quebra de contrato. A negociação entre o clube que deseja o jogador e o jogador é uma negociação à parte. A negociação salarial, direito de imagem, o que o Messias ganharia, por exemplo, indo para o Inter, é uma negociação à parte. Aí o Alisson levantou a bola lá naquele primeiro programa nosso de que o Inter poderia chegar para o Messias oferecendo um caminhão de dinheiro para o Messias, quando ele comentou lá o negócio do Salom, o Salom falou demais, oferece um caminhão de dinheiro para o Messias, mas para o América chega com um trocado, sendo que o jogador ficou, lógico, deslumbrado pelo caminhão de dinheiro que o Inter ia pagar. Tô chutando, tá, gente? Esses valores não apareceram, só tô colocando aqui, o jogador vai ganhar 5 vezes mais do que ele ganha no América. Aí o jogador, lógico, vai querer sair, sendo que o América não consegue cobrir esse valor, mas também não é obrigado a aceitar a mixaria que o Inter tá oferecendo, certo? Sim. Então eu acho que tem ali os dois pesos, eu acho que o América tem que ter um entendimento também, e eu acho que foi isso que aconteceu, o América tem um entendimento do lado do jogador. Eu não vou chamar de birrinha. Ah, desculpa, te ofereceram 5 vezes mais e o Rio Algarve, embora seja um time da segunda escalão de Portugal, eles trabalham em outro patamar de cifra, tá, gente? Eles não estão no mesmo patamar de cifra que a gente, não. Eles estão no patamar de cifra já mais próximo de internacional. Né? Eu estava dando uma olhada no clube, pegando umas referências num site português e tal, vendo as transferências desse ano, que o time teve esse ano e tal, o plantel do time hoje está avaliado em 22 milhões 650 mil euros, certo? Tem aqui o Messias, o site, eu não sei de onde que o site tira essa informação, mas ele faz uma avaliação aqui de qual que seria o valor de mercado do jogador. Já entrou aqui a transação do Messias. O Messias está avaliado aqui como um jogador de 800 mil euros. Acho que não é o caso, né? Mas de toda sorte é o que está aqui. Se você for olhar as negociações que o clube teve nesta temporada apenas, o jogador vendeu um meio defensivo, tá aqui médio defensivo, eu imagino que seja volante. Um volante de 26 anos de idade, muito humilde, de nome Pelé, que estava avaliado por esse site, né, que só trata disso, de transferências e tal do futebol, o site português. Estava aqui, segundo o site, com valor de mercado de 4 milhões de euros, ele foi vendido ao Mônaco por 10 milhões. Tem uma outra negociação aqui de 1 milhão e meio de euros para um extremo esquerdo. Estou chutando que é lateral esquerdo, porque o ponta eles chamam de lança. É, eles chamam de ponta de lança. É ponta. Porque tem uns ponta de lança aqui no site. É a classificação dele. Ah, tem lateral esquerdo também. Tá. É, tem os dois, tem lateral esquerdo, tem ponta de lança e tem extremo esquerdo. E talvez extremo esquerdo seja o ponto esquerdo mesmo. É, deve ser ponto esquerdo. Tem razão, deve ser, deve ser. Um cara de 24 anos, segundo o site, tá vendo a diferença? Agora é o contrário, né? Avaliação de mercado do site, 3 milhões e meio, e ele foi vendido a 1 milhão e meio para o Braga, lá de Portugal também. E tem as outras transações, né, final de contrato, os empréstimos que são feitos e tal. É um time que tem outros jogadores brasileiros também. Já teve, tem um outro jogador de São Paulo lá, o lateral, Matheus Reis, lateral esquerdo do São Paulo, tá lá. Tem um Léo, um goleiro do Grêmio. Tem um tal de Carlos, extremo esquerdo do Atlético. Você sabe quem é esse Carlos aqui? 23 Carlos? Anos. É, é o Carlos, Carlos que Atlético? Era aqui do Atlético. Que é, do... ele. Então, esse, tá esse mesmo. Tá lá, mas ele tá chegando lá agora. Ele foi tá anunciado junto com o Messias. Com o Messias? Então é isso. É, o time contratou o Coentrão, que saiu do Real Madrid. Sim. Tá aqui a custo zero. Provavelmente o Coentrão deve ter um histórico com esse clube, eu não sei. Talvez seja da região, alguma coisa assim. Enfim, mas é um clube que já trata saiu... em patamares diferentes do. Apesar de ser da segunda leva. Como é que o Jairo chamou o campeonato português? É, ele, não, ele falou. De Portugal, não, não é segunda divisão, não. Catarinense da Europa. Catarinense da Europa, isso. É. Embora o Jairo tenha chamado de Catarinense da Europa, o nível dos valores lá é diferente do nosso. Então é um clube com muito mais receita do que a gente tem. E com essas ligações que você está sugerindo aí, de ex-empresário, empresário ou ex-empresário do Cristiano Ronaldo, né, visibilidade, etc. e tal. Então, assim, quando chega, eu estou botando isso tudo para quê? Para acreditar que o time chegou, sim, com um salário que seja 5, 4, 5, 6 vezes maior do que o Messias ganhava no América. O América não tem condições de cobrir isso. O salário do Messias, vi gente falando, não era um dos mais altos do América. Dava para cobrir. Olha, entre não ser um dos mais altos e dar para cobrir, tem uma distância. Você não sabe o que foi ofertado. Eu acho que os caras chegaram com caminhão de dinheiro para Messias. Você não tem que cobrir, Henrique. Não tem essa necessidade de cobrir, porque você tem um contrato assinado. Desculpa, a gente tem valorizado muito pouco essa questão de contrato, é algo muito sério que precisa... Mas deixa eu colocar então. É o que eu acho que tem que voltar a ser valorizado no futebol brasileiro, porque um contrato, quando ele é assinado, ele é um risco para os dois lados. Quando um jogador. Eu entendo isso tudo. O que eu estou te dizendo é: dentro de todo esse risco, o contrato foi assinado, tem risco para os dois lados, etc. e tal. A nossa diferença está. Você está chamando de pirraça ou de mimimi, ou quem que você falou foi pirraça? Pirracinha? Pirraça. Você está chamando de pirraça o cara te receber uma proposta de 5 vezes mais e o clube falar, não, você não vai, você vai cumprir seu contrato e o cara vai ficar de pirraça e não jogar. Eu estou dizendo que eu entendo o lado do jogador. Ainda que exista o contrato e eu entendo essa valorização do contrato, tá? Se fosse 50% a mais, eu ia chamar de pirraça igual você está chamando. E olha que um aumento de 50% é uma grande coisa. Um salário 5 vezes maior para um cara que saiu do nada, que precisa dessa carreira para fazer a vida da família, que pode, você não vai, você continua jogando no América, beleza. Aí daqui a 2 meses ele sofre uma lesão, acaba a carreira dele, isso pode acontecer. Então, tem esse risco ao qual ele se expõe. Então, assim, é uma oportunidade que talvez seja a única dele de ganhar um caminhão de dinheiro. E futebol, ele vai pra lá. Futebol é momento. Futebol, a carreira momento, do jogador. Exato. É muito curto. É momento. Que ele não tenha exatamente. Lesão. Ele pode não ter lesão nenhuma. Mas o rendimento dele cai de repente. Alguma Henrique, coisa dá no corpo aí, dele, ele volta a sentir cãibra. Mas aí é uma situação muito complexa pelo seguinte. Por essa lógica. por essa lógica, e eu consigo te entender, eu consigo entender a cabeça do jogador Mexida, eu consigo entender todos esses argumentos, eu acho eles todos válidos, mas a gente começa a entrar numa questão que aí, então, o contrato passa a deixar de valer. Porque existe um limite para onde... Que o contrato mexe ou não com a cabeça do cara, bicho. Sim, mas aí tem uma questão que é o seguinte, eu quero voltar no ponto de que o contrato é um risco para os dois lados. Por que acontece isso, do jogador ter uma proposta, o jogador vingou e superou as expectativas, teve um desempenho espetacular, que é o caso do Messias, e com isso conseguiu uma proposta melhor, conseguiu chamar a atenção de outros mercados e tal, não sei o quê. Beleza, esse é um ponto, e é um ponto favorável ao jogador. E aí o clube passa a se ver na obrigação de ter que desfazer aquele contrato que foi assinado pelas duas partes. Mas e quando acontece o contrário? Quando você contrata um jogador para ser o maior salário, por exemplo, do seu clube, você usa boa parte do seu orçamento ali esperando que aquele jogador renda o suficiente. Ele não rende. E duas ocasiões, ou quando ele não rende absolutamente, quando ele machuca, ou quando ele é extremamente antiprofissional, se deixa... Isso é parte do risco, isso é parte do risco. Mas isso, o clube, exatamente. O clube sabe, assume isso, e eu não vi, eu nunca ouvi eu nunca ouvi um clube deixar de pagar salário para um jogador porque ele foi antiprofissional no sentido assim, igual o Jussane, vamos pegar o Jussane como exemplo, extremamente gordo, ou não, porque calma, ele machucou Jussane acabou de chegar. Pega o Rafael Moura, que é melhor. Sim, Jussane acabou de chegar. Eu nunca ouvi um clube deixando de pagar salário, deixando de cumprir a sua parte naquele contrato por causa de algo desse tipo. E o Messias deixou de cumprir a parte do contrato dele, que deixou de jogar por causa de uma situação como essa. E eu volto e eu complemento, viu, Henrique? Que essa situação do Messias não ter jogado também, eu não quero jogar essa culpa toda nele. Porque eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu nos bastidores. E me parece que o América estava bastante conivente com isso. O América também tinha o interesse do Messias não jogar. Então não estou jogando essa culpa. O Felipe de Leucas jogou isso aqui no programa que eu não participei. Para o América... Também é interessante que o jogador não se exponha ao risco. Mas foi porque que eu se ele está na negociação, o América. Foi você que falou então? Confundi. Justamente isso que eu queria dizer. O América quer vender. O América quer essa venda também. É a mercadoria que ele tem. Ele não vai botar a pedra preciosa dele no risco também. E outra, você falou. Então, acho que sinal que o América vai dar para os jogadores, então? De que ele... Olha, se vocês não cumprirem o seu contrato, tudo bem? Eu acho que, assim, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, tá? Acho que o contrato ele tem que ter validade, sim. Mas existe um limite para o qual que uma oferta é feita para o jogador em que o clube não consegue cobrir ou não vê valor de manter aquele jogador por aquele valor, que esse contrato deixa de se romper. Aí vamos dizer que o América fizesse o que você está sugerindo. Você falou, que mensagem é essa que o América está passando para o seu jogador, que o contrato não vale. Então vamos fazer o oposto agora. O América bate o pé e fala assim, desculpa, amigão, ou você joga com vontade ou não tem jogo. Você tem um contrato aqui, você vai cumprir. Mas me ofereceram 5 vezes mais. É natural de ser umas 5 vezes mais, Wallace. Numa atividade que ele pode amanhã não poder jogar, né? Depende da família dele fazer isso. Vamos lá. O América não vê esse lado humano, fala assim, não, filhão, tem aqui um papelzinho assinado, você vai ficar aqui para sempre. Você é meu. Beleza. Aí o jogador vai, você bota ele lá e obriga ele a jogar. É claro que ele não vai atuar bem, porque ele vai estar totalmente desmotivado, claramente desmotivado, com toda a razão. E para os outros jogadores, se por um lado você está me dizendo que a mensagem é passada, é que o contrato não vale, por outro lado, a mensagem passada é o seguinte, o contrato vale para caralho. Então você pensa 39 vezes, se você acha que você tem futuro, antes de você assinar um contrato de longo prazo comigo. E aí o América não conseguiria mais firmar esses contratos de longo prazo. Ou você não acha que isso dificultaria? Eu acho que tem sentido o que você está falando, mas eu prefiro Eu acho que nessa situação eu preferia correr o risco do jogador não topar assinar um contrato longo comigo do que assinar sabendo que a coisa é mais, aquilo ali não vai valer. Então eu prefiro que os contratos sejam mais fiéis à realidade e que se cumpra aquilo ali minimamente. Beleza, esse é um ponto. Segundo ponto que eu discordo, eu acho que tem jogador que tem caráter de se me barrar eu vou fazer corpo mole, tem. Marcão, pelo pouco que eu conheci do Messias. Não fiz nada. Você tá respirando ofegantemente. Ah, tá, eu tô respirando. Deu uma afungada aqui. Pelo pouco que eu percebi do jeito do Messias, eu acho que ele não ia fazer isso, e eu acho que tem alguns exemplos aí. O principal dele talvez seja o Dudu, do Palmeiras, que ano passado teve uma proposta também gigante da China para ganhar muito mais de lá. O Palmeiras segurou, ele foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Então não é também uma regra que o cara vai manter essa... Desculpa, você não pode comparar Palmeiras com América, bicho. Sim, mas deixa eu falar. A grandeza que o Palmeiras consegue segurar é totalmente diferente do que o América consegue segurar, cara. Eu não acho que é exatamente uma regra que o cara que for mantido num contrato, e principalmente se isso fosse bem negociado, e o ponto que eu tô querendo dizer, Henrique, é o seguinte: olha, Messias, o que a gente quer por você é 10 milhões de reais. Eu sou capaz de apostar que o Messias também não tá soltando esses foguetes todos por ter ido jogar no Rio Ave. Esse não é o objetivo de carreira dele. Primeiro ponto, tem um salário maior? Vai ter? Vai ter, beleza, tem esse ponto. Mas não é esse sonho de carreira do Messias, não. Ponto. Mas, Adson, esse salário maior pode ser já uma segurança. Já é uma segurança maior do que ele tem no América. Muito mas maior? O ponto, Henrique, eu acho que a partir do momento em que o América propusesse algo para o Messias, do tipo seguinte: olha, Messias, eu não vou te segurar, a minha intenção não é te segurar, eu vou te vender por 10 milhões de reais, que é algo... Uh-huh. Absolutamente não está fora de realidade, é algo próximo de uma realidade. Desculpa, agora você está se contradizendo. Você está me dizendo que não está fora da realidade, mas essa oferta não apareceu em momento algum. Não apareceu agora. O que eu estou te falando é o seguinte: Messias. Você tem como garantir que ela vai aparecer até o final do ano? Então, deixa eu só te interromper agora para falar de Palmeiras. Por que eu acho que essa comparação com o Palmeiras, ela não pode nem chegar perto da sua cabeça? Primeiro que a capacidade de segurar do Palmeiras, financeiramente, o que o Palmeiras consegue aportar e oferecer a um jogador para segurá-lo, né? E financeiramente já é totalmente, patamar completamente diferente do América. O Palmeiras tem um orçamento... Quando o América está na Série A, o orçamento do Palmeiras é 10 vezes maior que o orçamento do América. Quando o América está na Série B, o orçamento do Palmeiras é o quê? Multiplica por 5, né? De 10 para 400, vai quanto? Faz a coisa, 40 vezes maior. Então, patamares assim, não estão nem um pouco próximos. Para além disso, o Palmeiras tem coisas para oferecer para um jogador seu que vai ficar que o América nem de longe consegue oferecer. Que é o quê? Visibilidade para chegar a uma seleção brasileira, e isso sim valoriza o jogador. O América não tem isso. Não adianta a gente falar que o cara que estourar no América, ainda que o América estivesse na Série A, um Serginho que não tivesse ido para o Japão, estourasse no América na Série A, probabilidade dele ser convocado para uma seleção brasileira é de zero para nula. Isso simplesmente não acontece. Aí, numa transferência... O exemplo que você usou do Dudu para a China, o Dudu, se você for para a China, ninguém vai te ver na seleção brasileira. Jogador na China não vai para a seleção brasileira, não. Jogador do Palmeiras vai. Tem Copa América esse ano, filhão. Você quer ir para onde? Entendeu? Tem toda uma linha de argumentação, fora o aporte financeiro, que o América não tem a menor chance de fazer. Aí sim o jogador vai ser gestor da sua carreira, vai pensar no que é melhor e tal. O Messias, porque o Rio Ave não é vitrine para o Messias. O América também não é, não, bicho. O América não é vitrine para o Messias. O América nunca fez uma bela negociação internacional. O América teve... Você conta... Aqui. Bom, eu lembro de duas negociações do América que talvez tenham valido a pena, que é Rodriguinho e Richarlison. Acabou. O caso do Richarlison lembra muito essa transferência do Messias. Do Messias. Muito pelo seguinte: o América, mesmo vendendo, ainda ficou com uma porcentagem, né? Acho que o caso do Richarlison, quando ele aqui foi pro Fluminense, uhum, o América ainda segurou uma beirada. E no caso do Messias, a mesma coisa. É, mesmo que o time português não seja das piores vitrines da Europa, ainda assim o Richarlison vai estar disputando o campeonato português. O Messias vai estar disputando o campeonato português e pode sim ser um trampolim para que ele consiga lá uma China da vida, uma Arábia da vida. E aí o América ainda fica com uma beirada. Eu acho que o América tem feito muito isso, entendendo o seguinte: aqui no Brasil é difícil você ter um Fluminense, foi no caso do Richard naquela época, de topar pagar um dinheiro, uma grana alta, acho que foi 10 milhões na época, pagar uma grana alta para um jogador do América. E outro? Acho que às vezes top momento, não paga, né? Vamos lembrar Rodriguinho. E tem que lembrar outra coisa. Se o América quer fazer dinheiro nessa janela, a hora é agora, porque tá encerrando. É, eu acho que é hoje, inclusive, né? Ou amanhã. É, o fim da janela, acho que é hoje. Esse negócio de manter a parcela, o América tem feito acertadíssimo. E eu acho que isso aí dos 20%, mais uma vez, é um acerto. Os pontos que eu discordo, aqui, o que eu penso em relação a essa... Pode falar, Júnior. Só para concluir. Eu acho que talvez o que a gente deve ficar pensando é, pô, 1 milhão pelo Messias talvez seja pouco. Realmente seja pouco, mas nesse foi o único que topou pagar. O meu ponto é esse aí, porque para mim a sensação dessa transferência é uma sensação de que o América se comportou como alguém que está extremamente nas cordas, que não tem saída nenhuma. E o ponto em que eu discordo, e aí os contra-argumentos do Henrique são muito válidos, eu consigo entendê-los todos, mas para mim o América não estava tão na corda assim. Era uma situação, sim, complicada, concordo, jogador querendo sair, salário mais alto lá fora, o clube precisando de dinheiro, o América não tem um patrocinador master, o América praticamente tem uma camisa sem patrocínio nenhum, tem todo um contexto em volta disso aí. Mas para mim, a situação não era tão do clube nas cordas, tão desesperadora assim, a ponto de aceitar uma transferência que para mim é ruim, e principalmente é ruim porque foi com passe fixado. Não fosse com passe fixado, eu estaria aqui falando bem dessa transferência, porque o Messias jogando bem lá no Campeonato Português pelo Rio Ave poderia chamar a atenção de um clube mediano ou de um grande clube lá fora, e aí sim o América ganharia uma parcela boa. Fixado é o que está me incomodando. Mas isso também é porque é especulação, né? A gente não sabe se realmente está indo com o passo fixado. Não, parece que sim. Será? Pois é, porque realmente, porque, por exemplo, se ele desponta realmente no campeonato português e vai para um time intermediário ou consegue uma transferência, passe fixado. No caso, o América recebe exatamente o que ele tinha desde aqui, né, no Brasil, antes de ter saído. Aí é negociação, então, né, gente? Eu concordo com vocês que não é o melhor cenário. Concordo que não é o melhor cenário, mas é aquela. O clube português não quer ser só barriga de aluguel também, não. Ele quer saber que se o cara estourar, ele quer ganhar o dele. Então, provavelmente, o passe fixado foi a condição do time português. Então, tá ali na negociação, gente. É isso. Eu não, assim, eu adoraria que o Messias ficasse para ganhar mais uma Série B. Eu adoraria que no final do ano viesse o Real Madrid e comprasse o Messias por 20 milhões de euros. Mas assim, ou que viesse qualquer outro clube para pagar 15 milhões de euros dele, de reais nele, sabe? Ou que viesse em qualquer clube para pagar 10 milhões de reais nele, igual você está falando, eu quero te vender, mas vai ser por 10. Não quer dizer que isso vai vir, cara. Não, sabe, não tem essa expectativa. O pagamento do Campeonato Brasileiro, o dinheiro desse ano reduziu a cota do estadual porque a Globo não está transmitindo o jogo quarta-feira. O pagamento do Campeonato Brasileiro mudou a forma de distribuição, sabe? Isso é a caixa. Na verdade, saiu do patrocínio de todos os times do futebol brasileiro. Tá lá o Corinthians com aquele BMG laranja ridículo na camisa, eu tô torcendo pra gente entrar com esse laranja ridículo na nossa camisa também, porque nós estamos precisando de grana, esse dinheiro não está aparecendo, sabe? Não acho que está tão simples assim de que o América tivesse toda essa folga para querer bater o pé, não. E eu acho que se, de fato, foi oferecido uma volta grande para o Messias, eu acho natural, tem que entender o lado humano do cara. Eu tentei aqui de maneiras mil tentar pensar em alguma situação, Alisson, em que fosse oferecido para você cinco vezes, um salário cinco vezes maior, mas que por alguma razão você não pudesse, sei lá, pedir demissão, ou o cara botasse alguma situação... Vai, te ofereça um salário cinco vezes maior, mas você vai ter que morar sozinho numa ilha isolada no meio do Atlântico. E quando é sozinho mesmo, porque nem internet pega lá. É quase Divinópolis, Matheus Leme. A distância é enorme. Você aceitaria... Entendeu? Não, aí você tá. Não, aí se você, se não você dá, não aceitou que eu compare com o Palmeiras, eu não vou aceitar essa comparação, porque não tem nada a ver. Eu tô tentando pensar numa situação que, assim, por alguma razão, se você quisesse ir, mas fosse impossível pra você ir. Só que a gente pode pedir demissão, né? A gente não tem esse contrato. É só parar pra pensar que o Matheus é um cara que tem 24 anos. Pô, 24 anos. Isso. Alguém começou. Isso, de novo. Matheus, já chamou o time inteiro. Pois é. O Messias é um cara que tem 24 anos. Cara, 24 anos, tem gente falando em cifras de 10 milhões de reais. É realmente de mexer com a cabeça de qualquer um. Sabe o que? Posso dar um 38 pitaco, porque... ia ficar vestido? Claro, Marcão. Não, coisa bem objetiva. Concordo em gênero, número igual com o Henrique. A impressão que eu tenho é que o América tinha em mente, quer dizer, Messias é a nossa galinha dos ovos de ouro. Que eu chover propostas pelo Messias. E, na verdade, no final do ano passado, a gente estava imaginando isso. E o que é sabido é que apenas o Inter fez a proposta pelo Messias e que foi aquém do que o América queria. Depois a gente não vê mais nada. E diante de todas essas circunstâncias de patrocínio que não tem, fecha portão 6, dessa crise geral no futebol em termos de até o caso da América, arrecadação, que a gente não precisa nem contar com isso, cara, surgiu essa oportunidade, a América chegou e falou assim, é a hora, ou é essa ou não vai ter nada. E você acha que o Messias, é questionar o Messias ia jogar Série B do Campeonato Brasileiro, ou Campeonato Mineiro com aquela volúpia, é óbvio que mexe com a cabeça dele, do jogador, qualquer profissional, e é aquilo que a gente fala, futebol é um jogo de contato. O risco de ele ter uma contusão, você vê aquele Kerlon que jogou no Cruzeiro, Foquinha, cara, teve duas contusões, nunca mais voltou. Ele Judivan. Não, porque ele aposentou com 27 anos, jogou o mundo todo, Estados Unidos, Tailândia, jogou na Itália. Então, meu amigo, futebol é assim. O América precisando da grana, foi o que eu disse no programa passado, é a mercadoria que ele tinha para ganhar dinheiro. Vamos emprestar nessas condições. Até foi o que o Henrique falou, adoraria emprestar 8 milhões de reais, viu o Real Madrid. Cara, o que apareceu é isso. E a questão de visibilidade, a questão do Rio Ave, eu citei hoje no grupo, aquele Alano do Cruzeiro, que era horroroso, ele foi para um time mediano de Portugal e foi vendido para um time melhor. Tem um outro zagueiro, foi parar na Turquia depois que saiu do time mediano de Portugal. Então, Portugal não é um mercado tão horroroso. Um time mediano de Portugal, o fato de estar jogando uma Liga dos Campeões, ou a outra Liga, que eu não lembro, a Liga Europeia, lá não lembro qual que era, não quer dizer que não vai ter gente observando aquele jogador. E outra, o Algarve está sob risco também, porque ele tem a preferência de compra, está fixado o valor do passe, mas ele tem a preferência de compra só. Se chega lá o Real Madrid, o Real Madrid olha e fala assim, de quem é esse jogador? Ah, do América. Quanto que o América quer? Ah, não, o passe dele tá fixado em 1,5 milhão de euros lá. Falou, opa, não, eu pago 2 aqui, ó, América. Aí o Algarve falou, não, tem minha preferência de compra. Te pago 5 aqui, América, que aí eu vou vender depois. Se o Real Madrid acha que é qualquer clube que queira fazer um aporte maior. E pra gente isso é uma fortuna, mas pros valores de lá, não é grande coisa não, gente. Não é isso tudo. Uma transação de pois 10 milhões, 20 milhões lá, é dinheiro do café, quase. Mas aí que a multa, que o valor fixado nos ferrou, porque se o Real Madrid chegar disposto a pagar 5 milhões, mesmo que o Rio Ave não queira, ele vai lá e compra do América para o e-mail, nem que seja só para repassar. E aí quem vai lucrar com isso é ele, e não o América. Henrique, acho que o Henrique caiu, hein? Não, ele não caiu, ele tava tendo um problema no áudio dele. Eu pensei que fosse até o meu pipocando aqui, tava dando uns estalos e deve ter sido o caso dele. É, o áudio dele que tava caindo. É, tá vendo? Sempre tem sangue, tá vendo? Cai, cai pessoas. É um negócio complicado esse quadro aqui. Aí, muito traumático. Tem que iniciar a contagem, como no boxe. Conta até 10. Se contar até 10, vai a lona, acabou, cara. Eu vou vencer essa, nem que seja por W.O., tá vendo, Marcão? Pois é. Mas aqui, vocês têm mais algum argumento aí, alguma análise sobre isso? Eu queria, uma das coisas que o Thales Maciel, inclusive, pediu para que a gente comentasse, foi essa questão do jogador não jogar, né? Estar sob contrato e pedir para não jogar. Eu acho que isso aí a gente debateu pouco ainda. É, eu não me sinto tão confortável para debater sobre, para falar, para argumentar contra o Messias sobre isso, porque eu volto a dizer, eu acho que tem caroço nesse angu aí. Ficou complicado, ficou um negócio meio estranho, e eu acho que o próprio América talvez tenha feito uma negociação com o Messias ali, talvez tenha sido obra das duas partes, né? É, eu lógico, não tô muito afim de jogar para não machucar, e eu também não quero que você jogue, porque se você machucar, eu perco qualquer chance de negociação. Então, neste caso aí, eu acho que foi uma negociação entre América e Messias, então tá beleza. Mas eu tenho uma preocupação, e aí agora extrapolando, não falando só de América, eu tenho uma preocupação que essa coisa vire rotina no futebol brasileiro, e eu acho muito complicado ficar tão refém assim do jogador querer ou não jogar, mesmo ele estando sob um contrato assinado pelas duas partes. Eu acho uma situação delicada. O que vocês pensam sobre isso? Bom, primeiro, essa questão que foi uma decisão unilateral, não foi. Isso é fato. Isso foi um acordo entre a diferente da do Arrascaeta, né? E é o que eu ia dizer agora. Porque o Arrascaeta, você vê que, na minha opinião, na minha humilde opinião, eu achei um mau-caratismo danado. É, no caso do América e Messias, foi uma decisão bilateral, foi o que eu falei no penúltimo programa. É a mercadoria que a gente tem, é hora da gente ganhar dinheiro, e não vou expor o jogador. É a mesma situação dele. Vou jogar Campeonato Mineiro início de temporada, nesses campos que a gente sabe que é cheio de buraco. Jogador butineiro. Divinópolis, cheio de buraco e tal. Mentira. Ó, então, eu tenho que falar que o gramado daqui é bom, viu? Tapete. O gramado é bom. Vou mudar de assunto aqui. É uma decisão bilateral, mas eu acho que o caso do Arrascaeta pode gerar maiores problemas do que essa questão do Messias, que na minha opinião é muito tranquila de entender. É uma decisão bilateral. O do Arrascaeta não, foi impositivo. Nós temos essa proposta, vou ganhar tanto. Se você não me pagar e me liberar, eu não vou jogar mais. Volto para o Uruguai, que se explode. Isso que me preocupa. Chegou a voltar para o Uruguai, né, bicho? Foi cabuloso. O Messias, pelo menos, estava treinando. Exatamente. Então, para mim, é bem tranquilo diferenciar uma situação da outra. O do Arrascaeta me preocupa. O do Messias, eu acho que é uma decisão bilateral. Tranquilo. E o Henrique voltou aí. O Henrique voltou, bicho. Tive que voltar com o celular. Vocês vão ver que minha voz está mais abafada agora. Tô religando o computador aqui, que resolveu atualizar o Windows, não, Júnior? Eu conheço. Ô, Henrique. Fala pra quem um pouquinho tá mais ouvindo. Baixo, quando você fala alto, tá estourando. Ah, desculpa, é verdade. O celular é mais como fala, sensível. É isso aí. Vamos enrolar aqui, gente. Enquanto eu não ligar o computador de novo, não tem como terminar o programa. Ah, meu Deus. Então vou cantar para vocês. Nelson Gonçalves e... Eu. Essa é aquela atualização, uma das 1 trilhão de ações que tem dos computadores. Acho que é uma máfia de atualização de computadores, porque eu vou te falar uma coisa. Antes de começar o podcast, pediu para atualizar e demorou meia hora e eu achei que eu nem ia chegar a tempo. Não, mas essa é mais rápida, demora 7 horas e 45 minutos. A gente aqui. Vai ficar aqui horas, né? Tá ótimo. Antes de dar pau, eu vi que tinha muito comentário ali sobre essa discussão na filosofia. Tem alguma coisa interessante? Eu vou ler um aqui Tavares, que vai massagear seu ego aqui, Henrique. Ó, o Lucas Souza falou assim: esse mano que quando fala usa o perfil do Decadentes virou meu ídolo. Muito sensato. Difícil achar americanos assim. O Alisson eu conheço das redes sociais e o Marcão pelo Twitter, mas o mediador. Mas antes ele tinha falado aqui que eu... Ele tinha me detonado, então ele tá dela. Te elogiando, você virou um ídolo dele, viu, Henrique? Na finalmente próxima, o reconhecimento dele. É. E aí, o apoio que eu recebi foi do Thales Maciel, prometo nunca mais, Thales, falar da sua, do seu peso e questões parecidas. Muito obrigado pelo apoio aí. É, e aí, estão falando aqui do resultado do jogo do Cruzeiro a todo momento. A questão que eu falei do América estar ou não nas cordas para fazer uma negociação desesperadora, o Marcos Neto aqui argumenta que o América sim estava nas cordas, ele disse que o time sem dinheiro, jogador querendo sair, salário maior, e pergunta se quer mais corda do que isso. Eu acho que tem uma situação que seria estar mais nas cordas do que isso, que seria se o jogador estivesse com o contrato encerrando agora ou com um contrato daqui a 6 meses, que aí o jogador pode assinar com qualquer clube. Então, essa... E caímos! Quase 2 horas de programa, no calor da discussão, na parte mais quente do debate. Acabou que o computador não aguentou, o YouTube mandou a gente embora e é isso. Ficamos sem o final do programa. Então foi mal, galera, mas assim, acho que os argumentos já estavam se repetindo também. Se for preciso, se vocês acharem necessário, comentem aí que a gente volta nessa pauta no programa que vem também, que a gente adora discutir, vocês sabem disso. Agradecer a todo mundo que participou ao vivo aqui, fez comentário, os comentários finais sobre essa discussão do Messias a gente acabou não lendo, mas quem quiser pode ir lá no YouTube, estão todos lá registrados até o momento em que o programa se corta, né? Um último aviso aqui que eu deixei de dar: a Locomotiva está fazendo um monte de seletiva agora nesse final de semana. Tem seletiva para cheerleader, tem seletiva para os times de formação, para júnior. A gente já falou que antes, no programa que a gente fez especial sobre Locomotiva, principalmente, futebol americano é um esporte muito democrático. Então não precisa achar que você precisa ser um brutamonte, não. Tem espaço para o brutamonte que vai fazer o bloqueio, vai fazer a defesa. Vai ter espaço para o magrelinho que corre bastante também. É um esporte muito democrático para todos os tipos físicos, todas as capacidades atléticas. Então tem seletivas aí do Locomotiva, procurem saber aí nas mídias sociais do América Locomotiva, devem acontecer aí nesse final de semana agora, dia 2, 3 de fevereiro, entram lá que lá tem as informações completas, o melhor canal que você tem, Facebook, Twitter, Instagram do Locomotiva, você consegue falar com os caras lá, beleza? Vem fazer parte dessa família. Lembrando que esse programa só existe por causa dos patrocinadores, com a ajuda de vocês aqui para pagar servidor, pagar domínio, pagar estudo, vocês ajudam a gente a manter isso no ar. As contribuições são a partir de R$5,00, então, né, só um cafezinho. A partir de 5 conto mensal, você faz a assinatura do Decadentes, ajuda a gente a manter isso aqui. Se você gosta do trabalho que a gente faz, ajuda a gente apoiando. Você só pode apoiar uma vez, não pode apoiar todo mês, tudo bem, apoia só uma vez, já ajuda pra caramba. Se todo mundo que ouve o programa pingar cinquinho, a gente já paga tudo que tem que pagar, ainda consegue comprar uns equipamentos aí pra fazer ainda mais material, ainda mais conteúdo pra vocês sobre o Coelhão. Valeu, galera! Próximo jogo do América, lá, nem me preparei para olhar isso, não estava preparado, mas nós temos o próximo jogo do Coelhão. Deixa eu ver aqui, ó, tô abrindo aqui o Globo.com, já tem aqui a camisa verde e branca, olha só, o escudo deles não tem nada de verde e branco, mas a camisa do Rio Ave é listrada verde e branca. Para quem gosta da camisa verde e branca do América, tá aí, ó, pode comprar uma camisa do Messias. Próximo jogo nosso vai ser no dia 3, então, é no domingo, é contra a Patrocinense, o jogo é às 17 horas, mas como é um jogo fora de casa, vou combinar com os meninos direitinho para ver se a gente faz o programa no domingo mesmo, às 8 horas da noite, ou se a gente deixa para outro dia, na segunda-feira, às 8 horas. Acho que vai ser domingo, viu, galera? Se vocês tiverem preferência, mandem lá no grupão do WhatsApp, no Twitter, no Facebook, digam qual é a preferência de vocês e a gente avalia no domingo ou na segunda-feira, certo? Então é isso, galera. Valeu, desculpa aí pela falha, que não deu mesmo, meio do programa, tava grande demais, caímos, mas a gente volta, beleza? Um abraço, até mais.